Estamos começando o primeiro Super Controle de 2011, dessa vez em 2011, de verdade. O que é isso? Meu Deus. E nesse podcast faremos um Must Play 2010, sim. Coisas que vocês precisam jogarem de 2010. Ó, oh, sim. Eu sou o Fuca e tenho um amigo chamado Diogo que tem um carro Mazda verde limão. Ó, oh, sim. Eu sou o Julio e fiquei feliz esse ano. Eu sou o Lanzonetti e espero o Sérgio Chapelin fazendo a retrospectiva dos games mais bonitos. Six Chapelin. Eu sou o Six e torrei toda a minha grana no Steam esse ano. Ó, sim. No vapor. O pessoal não trabalha, joga Team Fortress. Pelo meu Twitter, mais ou menos é assim. É verdade, né? Ô, oh, deu uma pausa de 10 minutos aqui, vou jogar um pouco. Não comem, não fazem cocô, não cagam, né? Então, vamos ao nosso participante especial, hoje convidado, Alex Seff. É, ó, aqui é o Alex Seff e 2010 foi o ano da falência. Estou procurando agiotas para me emprestarem dinheiro a 1% de juros para comprar jogos. Alguém se habilita aí? Agiota? Manzonitão, agiota, em banco não dá. Banco mete juros na, até na bunda, não dá certo. Então tá, vamos para mais uma leitura de e-mails do primeiro podcast e voltamos já já. Vamos para mais uma leitura de e-mails, a primeira leitura de e-mails depois de muito tempo. É a volta do cast, é a volta dos e-mails, é a volta da Lanzonete. É a volta da dança dos e-mails. Mas antes das boas notícias, temos uma má notícia, né, amigos? Por que a Jola não está nesse cast? Você sabe me dizer? Não! Bom, então resta a Matheus Six falar. A Jola está muito ocupado, nem para gravar os e-mails ele conseguiu tempo, ele está trabalhando em outra cidade. Muito tempo de bus, né? Então, sem pra Jola por alguns casts, gurizada. Não sei quanto tempo isso vai levar, mas por favor não fiquem tristes. E nesse cast tem outro velhaco aí, né, Alex F? Mas mesmo ele não estando presente nos casts, ele continua entrevistando meninas gatas, não é, Matheus? Tá que nem o Pablo Prime, né, o cara fica velho e foge dos casts, né? É mais ou menos isso aí. Então vamos para uma leitura rápida de e-mails, muitos comentários. Obrigado, gente, era o que a gente queria. Voltamos com o cast toda. Gostaram do layout? Sim! Oba! Então, Julie, leia aí o e-mail, primeiro e-mail aí, vai. Vou ler o primeiro e-mail aqui, é do David. A profissão dele é programador. Vamos precisar da sua ajuda, amigo. Ele é de Curitiba. Quanta saudade de poder ouvir o Super Controle. Já ouvia seus casts, mas com esse tempo sem novos, baixei todos novamente e ouvi. Só esperando a volta de vocês. Olha, já terminei Donkey Kong Country Returns com 100% e agora estou rumo aos 200%. Muito, eu não sabia nem que tinha 100. Achei excelente, apesar de muitas ressalvas. E às vezes a sobrar com o Donkey acaba rolando, por isso muitas vezes morri. Eu acabei me acostumando, isso não me acontece mais, mas confesso que tive problema nas primeiras fases. Várias pessoas reclamando, né, nos comentários também, que não gostaram de soprar a florzinha. Eu assopro. Fases da neve também. Sim, amigos, fases da neve faltou, né? E fases da água foram retiradas. Agora deixa eu fazer um pause aqui. O pessoal reclama, porque eu odeio fase da água, porque é muito ruim fazer água. Quando tiram, vem reclamar, que é isso. Mas é verdade, né? Ó, ele citou aqui o motivo que ele acha. Porque quando os macacos caem na água nesse jogo, eles morrem, falecem. Incluindo com aquela onda gigante lá. Não teria sentido nenhum eles morressem quando vem a onda ou caem na água e depois saírem nadando, beleza. Foi uma opção adotada devido ao design das fases. Eu concordo. Mas é um excelente jogo, um dos poucos que dá pra ficar horas seguidas preso na frente do videogame atualmente. Concordo. Enfim, parabéns pelo site, que está realmente muito bonito, parecendo o Lanzoni, que eu acho muito bonito. Mentira. E pelo trabalho dos podcasts, com certeza é o mais engraçado e interessante de todos que já ouvi. Continuem sempre assim. Muito obrigado, né? Eu vou ter que ler um comentário do Túlio Vitoredi, do Tudo no Pot. Vou ter que ler. Foi da Donkey Kong Country Universo. Sobre a trilha sonora, Dave Wise é mito. E nós do Tudo no Pot, sim, a propaganda do site tá aí no link. Fizemos juntos com a Gigé Pinheiro, ó, Gigé, um podcast sobre a hoste de Donkey Kong Country 2, mais Donkey Kong Country 2 Remix pela OC Remix. Deleite com pera. Está aí o link, então, do cast que a Gigé participou sobre a hoste de Donkey Kong Country 2. Devo dizer que meu favorito é o 2, apesar da época do SNES eu ter o 3, ter virado 1200 vezes, mas nunca 100%, fraco. Acho o 2 mais carismático, com música melhor e fases mais desafiadoras. E fases com Z, cara. Sobre Donkey Kong 3, o papagaio, o roxo faz coisa assim, ele pega barris com as garras e depois você solta na hora correta. É verdade, eu não lembrava. Eu não lembro se a gente falou isso aí, mas enfim. Faltou comentar que no 3 tinha um mundo secreto que abria dando 3 voltas com o Evercraft. A gente falou isso aí, cara. A gente falou que tinha um mundo secreto que dava voltas e isso aí. A gente não falou mais muito sério dele, assim. Que é secreto, era spoiler, né? Não, mentira, a gente deve ter esquecido mesmo. E daí ele fala que tinha a fase mais tensa de todas, que era aquela onde você vira aranha e tinha que se esconder de uma mira que travava em você e tirava todas as bolas de lava. Essa minha infância é marcada por antes e depois de conseguir passar dessa fase. Aprendi ali a superar a pressão do mundo. Muito. Lembrei dessa fase jogando o Country Returns com a fase da onda, hein? Também tem que ficar se escondendo. Ah, é verdade, essas fases são massa. Para o Wii existe Donkey Kong Jungle Beat, uma adaptação do jogo aliado do Konga, ou Donkey Kong Country Konga, lá, para os controles do Wii. Nada muito espetacular, mas dá pra se divertir. Já o Returns está mítico, muito a fuder, com cenários incríveis, interação com o fundo, como vocês já citaram, blá blá, aquela fase da onda, este, emoção. Kleber Bambam, olha a onda, olha a onda. Lanzonete. É, então é isso aí, né? Resumindo, eles gostaram. Cara, muita gente falou que prefere o 2, né? Bastante. Ele reclamou que não tem o Didi pra jogar. Ele queria ser o Trapa Kong. É verdade, todo mundo falou isso aí do Didi, né? Didi Kong. E aí também tem o comentário do Fernando Teiga, que merece ser citado, né? Que ele colocou um link aí, né? De que a gente esqueceu de mencionar que Donkey Kong passou na televisão. Eu tinha anotado na pauta e esqueci de falar. Ele tem um desenho que é feito com animação, tipo Reboot. Você lembra do Reboot? Que porra! Era divertido, era engraçadinho, passava na Record. Mas pra quem era fã do jogo, era um deleite extremo. E daí tem o link aí, o do filme, né, deles, que é bizarro. Caraca, velho, é muito bizarro. O link está aí pra vocês verem. Então tá, amigos, resumindo, os e-mails são esses, os recados são esses, né. E tivemos a montagem de Ricardo Ventura, antes que esquecemos, sim. Amigo Ricardinho. Flamengo, hein, Macaca Gacta. Muito obrigado. Tivemos também uma montagem do nosso amigo Falco sendo despedaçado, que ele é o Falco. Delícia! Está aí também a que a gente esqueceu no link anterior, né? Da volta do Super Controle ao desenho de Ricardinho Ventura. Só anunciando que Super Controle colaborou com a vinda de Ronaldinho para o Flamengo, hein? Toma essa, é, cara. Patrocinador. Então tá, continue mandando e-mails, montagens bizarras, comentários bastante. E acompanhem todo dia, todas as semanas, tem coisa nova. Segunda, terça, quarta-feira e quinta. Algumas terças não tem, mas sempre tem coisa nova, tá bom? Tem que estar de olho todo dia no cast e no site, certo, gurizada? E quinta-feira, livecast? Quinta-feira tem o cast. Na outra quinta tem livecast. Vocês podem interagir conosco no chat e no Twitter e comentar lá no live stream. E se bobear, a gente convida vocês pra participar com a gente. Estarei ausente, vou estar surfando na praia procurando Donkey Kong. Vocês ao vivo com a Angélica, nossa. Então é isso, gurizada. Vamos voltar ao cast de Must Play 2010. Esqueci. Dança reversa dos e-mails. Voltamos dos e-mails, muitos e-mails. Então okay. Vamos começar, amigos, com o nosso, como eu já dito três vezes, Must Plays de 2010. Antes de começarmos com o Must Play, cada um vai falar a regra de sempre do Super Controle, cada um fala um jogo. A regra de três. Antes disso, a gente vai começar a falar o geral. Assim. Amigos, o que vocês acharam do ano de 2010 nos games? 98 feeling. Eu achei bacana, mesmo acompanhando de longe devido a compromissos universitários. Mas enquanto não jogava, comprava jogos. Então, tenho vários jogos de 2010 ainda lá parados, me aguardando. Final Fantasy 13. É, cara, falência, tipo assim, 2010 foi um ano, assim, muitas emoções, né? Se por um lado teve muita coisa boa, teve muitas tristezas também, né? A gente teve aí, Jossi tava esperando durante muito tempo, para vocês mencionaram, Final Fantasy 13 foi um deles. A gente ficou aí há quantos anos aí, só namorando trailers e CGs e mais CGs da Square, e saiu e não foi aquilo que eu e o restante do planeta esperava, sabe? Final Fantasy XIV também, né? Que saiu e nossa. Foi meio... Epic Fail! Nossa. A Square, ela tá num caminho, é ladeira abaixo. A tendência agora é ir direto no caixão mesmo, não tem mais como. E teve o Parasite Eve 3 no final do ano, hein? Que não sei aqui, jogou um pouco. Não sei se vale a pena... É bom, mas eu quero a versão em inglês. É, né? sempre, né? Não, não queira, velho. Eu foi o último jogo que eu terminei esse ano, foi o Parasite 3. Né? Joguei lá com o meu japonês de anime, né? Olha isso aí, sou o cast. É só os arigato, etc. da vida. Como o jogo é um third person shooter, né? Eu sei, o fato de ser totalmente japonês não te impede a progredir no jogo em si. Você só fica boiando um pouco na história. Mas joguei, terminei tudo lá, são 6 capítulos, o jogo até curto, em torno de 8, 9 horas você termina. E depois fui procurar a história na internet, né? Li um pouco a respeito e vi que é uma merda foda, um lixo atômico. Entendeu? Saudade de Parasite 1. É bons tempos aqueles, cara. Mas o jogo é bom, sabe? A jogabilidade é bacana, tem muita arma, tem muita customização. Mas você pode vestir a área de Lightning para quem. Medo. Teve muita coisa, né? Teve E3 revelando bombas, teve Kinect, teve Move, teve. Foi, cara. O ano dos movimentos, sabe? O pessoal tá começando a se mexer. Tem o ano que se dos mexer. Gordinhos ficando magros, né? Como disse Fuca em outro cast, dancinha, todo mundo se querendo, só não vale homem com homem, mulher com mulher. Nintendo voltando com hardcores. Lineup do 360 muito bom, maneiro. Só o Rodrigo não gostou. Lineup é muito bom. Gostei em parte, sim. Todos os videogames foram bons. Até o iPhone que tava faltando aí render algumas boas. Nintendo Wii. Não é videogame. Nintendo Wii. Nintendo Wii. iPhone é o único portátil que você pode jogar no banheiro do serviço com a consciência limpa. É verdade. O mais impressionante desse ano é Nintendo Wii com jogos de homem. Hein? O que é isso, Matheus? O que é isso? Kirby, jogo de macho. Pra mim sempre teve, só macho. Mas muito jogo bom, o Other M, o Galaxy 2, Donkey Kong Country, Return. Só digo assim, ó, Samus Aran, Milf. E retorno de grandes franquias, né, God of War 3, Gran Turismo. Gran Turismo, depois de anos. Vi um tweet do Alex falando, olha só, eu estou gostando de Gran Turismo, agora explique, né, cara, como assim? Que isso? É bom! Cara, bicho, é bizarro, porque, tipo, eu nunca fui fã de jogo de corrida, sempre detestei, né, ficava achando aquele negócio extremamente diante, detesto Fórmula 1, nem na época do Ayrton Senna eu gostava de Fórmula 1 e tal. Super Monaco GP, tipo, então... E nunca tive contato, sabe? Nunca joguei nenhum jogo da série Gran Turismo, só que demorou tanto, e tinha o jogo parecia ser místico, sabe? Acho que quem comprasse ele ia rejuvenescer uns 15 anos. É verdade. Em cima dele, velho, era absurdo. Estou com 38 anos. Eu estou no auge dos meus 15 agora, sou um garotinho. E, tipo, comecei a jogar, gostei, e Gran Turismo é um RPG de corrida, cara. Porque tem muita coisa pra fazer. Tem level pra passar, a carteira pra tirar, e 357 milhões de carros. Os carros são ótimos, eles batem na parede e fazem aquele barulho de caixa de papelão caindo no chão. Eles não amassam. Eu queria que meu carro fosse assim, eu queria poder bater nas paredes e meu carro ficasse intacto como os de Gran Turismo. Vida real, né? Vida real. Porra, mas é bacana, velho. Ainda assim, eu não consigo explicar o que me cativou bem de Gran Turismo, sabe? Acho que essa... Foi o hype. É possível que é ruim, cara. Nada que fica 5 anos sendo produzido, deve ser tão horroroso, Fraga. E é bom porque é um jogo eterno, sabe? Muita pista, muita customização, carro pra caramba. Acabou que eu acho que é isso. Você vai jogando aos pouquinhos, vai ganhando os levels, tirando as carteiras, compra o carro aqui, ganha sempre o primeiro lugar em todas as corridas pra ganhar um Carambeque X, que é pré-requisito pra jogar num campeonato de ferros velhos lá dos anos 60 no Japão. Ganha o carro do Jaspion e por aí vai, entendeu? É, Alex, eu acho, sabe por que o Gran Turismo 5 muita gente que não gostava tá jogando? Porque ele tem algo que nenhum dos outros tem, eu admito isso. Um pouco o Gran Turismo 5 tem. Ele tem diversão um pouco, sabe? Pior que ele é até um pouco divertido fazer esses modos. Os outros é boring. Até um pouco, hein? Olha não, só. Por quê? Porque, cara, até eu que sou fã de carro achava boring ficar passando 24 horas de corrida. Ainda bem que esse não tem, pelo menos até onde eu joguei. Mas, cara, é divertido. Tipo, o cara, até com os defeitos do jogo, acaba sendo divertido. Tem que admitir isso. The Perfect Driving Simulation. Mais real que a realidade, segundo Yamaut. Mas é bom o jogo. O jogo é bom. Muitas coisas pra falar de 2010, mas a gente vai se agregar ao Must Play. Must Play. Isso. Vamos, porque é muita coisa, né, cara? Então tá, quem quer começar com o seu must play? E não precisa ser em ordem, né? Tipo, ah, esse é o terceiro melhor, esse não, é eu, o primeiro. A gente pega os eu até ia comentar isso, muito, que sabe? Eu não tenho ordem. É, assim, isso não é de ordem, sabe? Isso que a gente gostou muito, então. Então, por favor, quem agora, começa? Cara. Eu. Vamos falar de um jogo que eu vi muitos trailers, não achava grandes coisas, viu o seu antecessor, que foi um jogo, como eu posso dizer, underrated. Iron Man 2. Bem que tentei, mas não consegui. Mas enfim, o nome do jogo é Indigo Prophecy, esse underrated. O jogo é muito bom, porém quase ninguém jogou. Fez sucesso na França, Inglaterra. O que é isso? Agora, vi muitos vídeos, achei, meu Deus, vão ressuscitar, desenterrar Shenmue. Pensei, bom, se for cópia total de Shenmue, vai só ganhar gráficos e não vai ser tão bom. É um adventure do Play 2 esse Fire Heist. É, o filme interativo. E de PC também. Eu tenho. Enfim, o jogo que eu vou citar saiu em 23 de fevereiro desse ano, saiu mundialmente. Payday. É o jogo, cara, é um jogo com 7 finais, um jogo que te prende do início ao fim. Heavy Rain. Novela, mentira. Heavy Rain, Heavy Rain. Apresentou Heavy Rain. Músicas. A história do jogo é a seguinte: Origami Killer é um cara que assassina crianças, ele dá pistas. O por que Heavy Rain? Porque ocorre esses assassinatos geralmente na chuva, outono. Pesada. Porra, eu tô fazendo negócio sério, cara. Chuva pesada é a sequência de carga pesada. É uma filada, Bino. O jogo ocorre no outono, chove bastante. O Origami Killer aprisiona crianças em bueiros. Por favor, conforme quantidade de chuva vai aumentando, no caso, o pai da criança tem 4 a 5 dias para achar a criança e ele deixa pistas em origamis. Muito a fuder. Que bonito. É o pé do Bia. É isso mesmo. No jogo tu controla 4 personagens, no caso, um pai que perde a criança no shopping, um ex-detetive do FBI, que é o Scott Shelby, a jornalista, que é sensacionalista, a Madison Page. E também tem uma homenagem a Matrix do policial lá com óculos high-tech, que abre um mundo paralelo, que ele colhe pistas e tal, que é o Norman Jaden, que ele é usuário de drogas. Porém, é muito fodido. Cara, a história do jogo é muito intrigante, te puxa do início ao fim, tu fica afim de descobrir que é o Origami Killer, tem muitas surpresas, vários suspeitos, tu controla, vai alternando com os 4 personagens, cada ação que tu fizer vai mudar no final do jogo. Quem matou o Totó, hein? Toma essa. Matou o Totó. A próxima vítima. Vítima agora. O jogo agora. É um retorno dos Adventures, né? Cara, o jogo é point and click, né? Classic, cara, o jogo é muito bom. Cenas picantes com Madison. Que isso? Picantes. Peitinhos, bubos. Peitinhos, bubos, bunda. Peitinhos. Bunda. O jogo já começa com bunda branca na cara. O jogo é agressivo. Pois é. Pior do que os cavaleiros juntos tomando banho. Na face. Eu nunca... Isso lembra o Indigo Prophecy, que é um jogo que tu não tem memória, teu personagem não tem memória, tipo... E tu tem que todo jogo tentar descobrir a memória dele, sabe? Sim. E aí se tu morre em qualquer momento, aí diz assim, essa foi a minha história, nunca soube o que aconteceu e acabou. Tipo, isso é foder, saca? Porque é interessante isso aí, saca? Quem comprou recentemente aí o pirulito da Sony, Heavy Rain, é um bom jogo hardcore pra você experimentar. Porque, primeira coisa, quando eu joguei Heavy Rain, terminei também e tal, não tive muita paciência pra fazer os vários finais alternativos, né? Fiz um final só lá, porque querendo ou não, depois que você descobre que é um assassino e você vê a trama toda, o tesão do jogo cai um pouco. Mas é um jogo bom pra quem gosta de platinar, porque no fundo, cada troféu que você faz é uma rota, né? Na história. É só a rota que muda, né? O final é sempre o mesmo, assim, entre aspas. Entendeu? O assassino em si é o mesmo, mas o acusado pode mudar, né? Então, no final das contas, o final muda e alguns acontecimentos mudam também. Tem final que todo mundo morre, tem final que ninguém morre, um ou outro e tal. Então, a variedade é grande. Esse jogo, eu acho que seria, tipo, a perfeição se em cada rota mudasse o assassino, saca? Eu acho que é isso. Ia ser foda. Ia ser muito foda, saca? Mas é fudido pra fazer, saca? Mas acho que ia ser muito foda. Então é isso, Heavy Rain, então olha só. Heavy Rain é bom, joguem. Heavy Rain. Pra um cara que não gosta de Adventures. É. Gostei. Parabéns. Acha Monkey Island boring. É, como assim? Mas tudo bem, né? Mas, Julie, está acontecendo alguma coisa no Skype? Quem está aparecendo na batalha? Vamos ver. Roda, roda. Alô. Olá, alô. Oi. Então, o GGS se intrometeu aqui, sumonada agora, especialmente. GG, must play. E aí, algum jogo de 2010 que te chamou muita atenção? Eu fiz, assim, peguei um top 3, assim, dos jogos que mais me chamaram a atenção em 2010. E o primeiro, acho que foi Heavy Rain, cara. Aê, acabei de falar dele. Sério? Ele tem uma jogabilidade inovadora, então, assim, eu, particularmente, quando eu vi os vídeos e tal, os trailers, eu falei, nossa, esse jogo vai ser uma droga e tal, mas quando eu joguei, meu amigo, tipo, nunca senti nada igual, assim, é muito, eu achei inovador. Só, Fuca, temos que jogar Heavy Rain, Julie não vai. Must play. Must play mesmo, então. Must play, eu quero muito jogar ainda a versão com move. Eu tenho o jogo, mas não tenho o move, pena. Todo mundo quer a piroca preta do Play 3. Alex, tem o move, Alex? Aí. Não, eu não tenho, não tive coragem de comprar o Dildo da Sony, não. O Dildo. Next one, Matheus Chapelin, por favor, Matheus Chapelin. Eles lançam um jogo todo ano. Acho que todo ano tem um Call of Duty. Todo ano. Comercial. É que nem o show do Roberto Carlos, todo ano tem. É isso aí. É verdade. No fim do ano eu tô lançando um. E eu pensei, bah, mais um. Tanto que eu vi os trailers na E3, eu, bah, Whatever. Call of Duty. Aí agora, depois do Modern Warfare 2, que foi jogão, assim, quem gosta de FPS gostou, quem não gosta, não sei, né? Jogão. Bom, jogão. Só que é curto, né? Esses jogos são curtos, né? Vale pela experiência de multiplayer. Bop in feelings, o 2, né? E aí, o Black Ops, tá, beleza. Então, vou ver qual é desse jogo. Eu comecei a jogar Muedue. Cara, eu gostei demais. Por quê? Porque ele... É um FPS, todo mundo enjoou de FPS, mas tem aquela imersão sensacional que os caras conseguem transpor pra nós. Tem assim, o Kennedy, cara. Né, no jogo? Tem, cara. Tem, o final é muito bacana, achei legal. Tem o modo de zumbis Fidel. Também. Modo Left 4 Dead total, sabe? Joga com os presidentes matando zumbis, toma essa. Que bom. A história é legal, é interessante, sim, não é aquela coisa, meu Deus, preciso dessa história muito na minha bunda. Duas perguntas, tem Joana Dark e Elvis no jogo? Não tem, isso já ganha ponto. Opa, olha, eu joguei a versão, eu joguei Black Ops, só que online, mas dizem que o ponto forte dele mesmo é a história, né? É, dos Call of Duty que eu joguei, né, que eu joguei o Modern Warfare 1 e 2, né, e joguei o Black Ops também. O pessoal falou, a história é curta, mas pelo menos ela é mais intrigante que em relação às outras, né? Ah, concordo. Isso começa com todo um mistériozinho, o camarada sendo interrogado e tal. É, tem essa história, essa parada de conspiração, tem uns russos malucos lá e tudo. Eu gostei bastante do single player dele, viu? Eu joguei só online, mas eu achei bem divertido, então gostei dele. É que assim, né, eu não ia pôr esse jogo na lista, estava em dúvida, mas ele mereceu porque, meu, tem até as músicas... Quando toca Fortnite Song no jogo, uma total Forrest Gump, assim, sabe? O Vietnã, fuder, né? Os helicópteros passando, assim, meu Deus, run, que passa. Forrest, né? Toca Sympathy for the Devil do Rolling Stones. Barra, naquela... E tu controla helicóptero, tu controla do barco. No barquinho. Please to meet you! Eu queria fazer uma pergunta aqui, já que tem um modo presidentes matam zumbi. Presidente, por que tu não tá no jogo? Caro companheiro e companheira, eu só virei presidente em 98. A história do jogo é em 63. Eu era um mero metalúrgico, tinha recém perdido o dedo mindinho. E agora, com Dilma presidente, agora eu vou poder, quem sabe, fazer um acordo com a Activision. Treyarch, hein? Treyarch. DLC Lula Feelings ali, ó. DLC Dilma, assustando os zumbis. Cara, mas é bacana o jogo. Eu acho que é must play, sim. Pra quem gosta de FPS, Black Ops é uma bela pedida. A única coisa que eu acho que os Call of Duty podem melhorar é as campanhas serem mais longas, porque sempre são curtas. Em 6 horas tu acaba os jogos, cara. Não digo. E é bem fácil. Esse esquema de checkpoint, sabe, a cada 5 minutos. Assim. Isso é jogo pra... Criança leite com pera. Não, aí que tá, aí ia falar isso aí. O jogo é muito bom, só que o tamanho é só por causa do leite com pera. Easy like a Sunny Morning. Antes, olha, curto e bom do que comprido e ruim. Opa! Ah, é verdade. Final Fantasy 13. Eu cheguei no modo mais difícil, acho que o veterano é o nome. E é fácil, sabe? O jogo. É que o cara tá acostumado a jogar FPS. Pequeno brincalhão, né, Julie? Six ou veterano. Como eu diria o gordo, né? Mas vale um pequeno brincalhão do que um gigante. Grande bobalhão. Verdade, gente. Opa. Verdade, Gigi. Aí, obrigado, Gigi. Obrigado. Falar falar uma coisa pequena, uma coisa que cabe no bolso. O que vocês acham que eu vou falar? Você vai falar do Kirby, né? Não. Ah, então eu não quero saber, eu vou embora. Aê! Você vai falar do Metroid e da Samus com suas crises de complexo, não, de inferioridade. Ainda não. Vou falar de um jogo que, desde que eu comprei o DS, estavam falando, ouvi falar, final do ano tava saindo. Super Scribonauts! E eu achei. Ah, não. E eu achei ótimo. Ah, não. E eu tava esperando, mas o pessoal aí gosta, não acha que eu sou fã, eu curti bastante, é o Dragon Quest 9. Que isso? Oh, que isso? Que isso? Até eu que sou contra o Dragon Quest gostei. Fatality Smokes, todo mundo. Jurava que ia vir porcaria, cara. Parabéns, Candy. Pra quê? Você não tem em mim. E aí, jogou o Dragon Quest 9? Sim. Ele saiu no Japão quase um ano antes, né? Não sei direito. Mas... Como sempre. É. E aí demorou pra caralho pra chegar aqui. Quando chegou, lolei. Estava Lolares. O jogo é muito divertido, eu joguei... Não cheguei a virar, obviamente, né? Porque é um RPG muito... E eu faço cocô duas vezes por dia. E eu sempre me distraio, me interesso por outros jogos, né? Então é o fim da diversão, né? Muitos jogos, é muita opção. E aí, Júlio, qual é do jogo? E aí, quando saiu, né? Eu fiquei estupefato, via vídeos, imagens... Bah, não vai ser tão bom assim, porque sempre enganam, né? Nos vídeos, nos trailers do DS, né? Eles enganam todo mundo. Mas não, era ótimo. Era bom, parecia que era um negócio à frente dos outros jogos. Aí os gráficos lindíssimos, tudo cel shading, tudo bem feito. Mestre Toriyama, Tititi versus Dragon Ball, atuando com desenhos inspiradíssimos. Seu Kuririn... Então, ele é um Dragon Quest, né? Igual dos outros, tem aquela customização do início, tricustomização... Fala, jovem. Eu tenho uma pergunta, a batalha é em primeira pessoa ainda? A batalha é um método diferente, não é totalmente em primeira pessoa, assim, tem que ver de trás. Assim. É igualzinho, acho que o 7 do PS2, né? É meio que na diagonal, assim, você vê os personagens com quem você tá jogando. Isso. É tipo Valkyria Profile? É, eu ia falar isso. Tipo, tu meio que vê eles, mas tu não vê, assim. É, deve ser que nem o Dragon Quest do Play 2, o 8. É, uma coisa que é bacana esse Dragon Quest, que é o 8 lançado pra um videogame de mesa, né? E o 9, que Dragon Quest, sabem que no Japão, os caras fazem fila, né, cara? Eu até ia citar na apresentação do jogo o quê? Vende, que tá louco. E agora daí lança o 9 pra DS, né? Véio, como assim? Então daí eu comecei a jogar, né, o jogo é um RPG normal, né, bem aquele lá. Início lento isso, e tal, aí, sabe? Não, o início até é bem interessante, assim, não é aquele estou dormindo, o que vou fazer? Sim. Rei, aí o rei te diz. Acorda, o café está pronto, ele sai isso. Na rua, ele spawna o herói da história. Crono feeling. Crono. É o velho herói que acorda numa manhã comum, sai assim, vê a vila dele sendo atacada e de repente ele se torna o herói do mundo e assim por diante. Link? Não, desculpa. Não, Link. Todos. Link to the past. Todos. Pior que é todos. Não. Segredo dos RPGs. O cara mais chato da vila é o mais importante. É o nerd, né? Ninguém curte. E aí tu começa... Tu é meio que um... Tu é a raça dos anjos. Tu é isso? Celestians. É uma raça que eles ficam em dúvida. Será que existe um mundo lá embaixo? Porque ouvi dizer que tem um mundo lá embaixo, que é assim e assado e tal. Aí dá uns acontecimentos loucos, tu acaba caindo na terra e tu fica salvando o pessoal da vila que tu cuida, que tu é tipo um anjo da guarda da vila, assim. Óbvio, como todos os RPGs, tu chega na tua idade adulta, né? 17 pra 18. E aí o teu amigo mais fodão, que tem um Mazda verde. E uma cicatriz no olho. E uma cicatriz no olho. Clássico, porque ele tem uma cicatriz, né? É sério? Muito claro. Acho que fala pouco e bate bastante. É, e aí ele disse: vem aqui que eu vou te mostrar um negócio. Onde? Vem aqui embaixo. Quem sou? Aí eles descem e tal pra terra e dizem: ó, essa aqui é o lugar que vai ter que cuidar, essa vila aqui, tu é o anjo da guarda da vila, blá blá blá. Shake. E aí, tipo, o pessoal da vila fica falando: ah, a gente tem um anjo da guarda que protege, dizem, é lenda. Mas aí tu fica ouvindo as pessoas falar assim. Tá, e no final tu vira uma pessoa normal e tu tem que ajudar o pessoal da vila igual. E ninguém acredita que tu veio do céu e tal, babá. É mesmo? Então, a única pessoa que sabe é que existem esses dois lados. Que bizarro, meu. Eu não imaginava o Dragon Quest assim. É, né? É sempre o rei que vira sapo o Dragon Quest. É, mas bobagem assim, saca? É os reis. Eu achei, pelo que tá contando aí, eu achei diferente, tá? Começa um pouco diferente. Eu curti aí, eu quero jogar, hein? Olha, ó. Não, o início tem uns 20 minutos, né? Assim, tem que jogar seguido, assim, não. Não tem nem como passar. RPG é assim, Júlio. Não, não. 20 minutos. Você não tá acostumado. 20 minutos até parece que é muito, né? É, né? 20 minutos é pouco. 20 minutos é pouco, hein? Muito pouco. Já joguei RPG que, tipo, a introdução é uma hora, assim. Sim. Mas enfim, é totalmente customizável o negócio. Os gráficos são lindos, sim, a visão, a câmera é ótima. Ele aprendeu muito com os outros remakes que teve pra DS do Dragon Quest, né? Então ele é a criação máxima ali do RPG pro DS, é o Dragon Quest. As batalhas são tri divertidas, assim, eu fiz muito grind, assim, peguei muito level, assim, porque as batalhas tu não nota, assim, é tri divertido, assim. Detalhe importante, você pode botar cabelinhos de fogo estilo Super Saiyajin quando você tá criando o personagem. Por que será? Lixo! Por que será? Você pode jogar com Goku genérico. Esta é a pergunta. E com Kulilin também, porque tem os negocinhos, pode ficar careca. Ô Alex, Alex, vai tomar no teu cu, qual jogo que tu não joga, né, hein, ô merda? Você disse... Tá louco, cara. Sabe tudo, meu Deus, é o deus do videogame. Tu não é o deus da vida, porque esse é Jerônimo. Então é esse Dragon Quest aí, must play, joguem, quem curte RPG, quem curte jogos bem feitos, quem quer ver uma coisa bonita no DS, jogue. Diversão RPG, história bonita, e não tenho mais spoilers pra vocês que eu sou preferido. Bom, como a gente já falou de GT5 no início, ele era um dos jogos que você tá na lista aqui. Eu dei o tumé nele e troquei por um Lanzonete Vai Querer Me Matar, que é Vanquish. Não, fale, por favor, fale o que esse jogo tem de bom. Então, ó, Vanquish. O que é o Vanquish? Vanquish é um third-person shooter como o Gears of War da vida. Shooter de cover, daquele mesmo esquema. Que você joga com um cara com armadura high-tech. E que ele pode dar um dash gigante e eterno, além de efeitos de bullet time. Beleza. Aí, o que, que o pessoal reclama do Vanquish? Tipo assim, o jogo é tem arma pra cacete, a história é bacana, tem as histórias de uma pseudo Guerra Fria futurista, com disseminação da humanidade, satélites destruindo todo mundo, matando todo mundo, e é montada uma equipe pra poder invadir a base espacial lá dos russos malditos, etc. Interessante. Por que o pessoal reclama tanto dele, né? Primeiro, porque é um jogo curto, realmente é um jogo curto. Ah, isso eu ouvi. Em torno, assim, de 6 horas e meia. Quê? Quê? É, não passa disso. É tipo, jogo quando do PSP? Eu terminei, a hora que apareceu lá no... Quando você termina, tem lá, né, o score, com os caras que você matou e tal, e tem lá o total. Contou 5 horas, mas na verdade é que o jogo não contabiliza o tempo que você morreu, às vezes que você reiniciou e tal. Então, tipo, eu diria que umas 6 horas e meia, 7 horas você termina. Você entendeu o seguinte, Vanquish... Ele pode ser representado como o sexo dos coelhos. É rápido e intenso. Filme clique. Mas é mulher. Verdade, gente. É verdade o que o Steph tá falando. Bicho, é 6 horas, mas é 6 horas de tiroteio insano o tempo inteiro. O jogo não te dá uma pausa, não. É aquilo que você acaba a missão e tipo, ufa. O jogo não te dá uma folga. Você acabou de sair de robôs gigantes malucos tirando. Aí você mata o robô gigante, ele vira uma aranha gigante mais psicopata ainda, que solta missa pra todos os lados. Então, o jogo te dá recurso, tipo o dash lá infinito e os efeitos de bullet time, justamente que sem isso você não sobrevive no jogo de jeito nenhum. Então, o jogo é frenético, cara, o tempo inteiro. Então, tipo, é um jogo bom que vale a pena o pessoal conferir. Eu não sei se valeria a pena comprar pelo fato de ser curto. O jogo não tem modo online, né? Ele peca nesse ponto também. Então, o fato o replay dele é pequeno, porque você zera, você pode, tipo, o máximo você pode fazer tem o level das armas, né? Você pode fazer upgrade nela, você pode fazer upgrade de todas as armas, talvez liberar as conquistas, e tem alguns modos de challenges lá que são, na verdade, e não tem online, então, tipo... Também, né? Ele é, tipo... É, o curso, ele é fácil, assim, de, tipo, você platinar. Só que, assim, ele é curto, vou platinar rapidinho. Não, porque ele é difícil. Ele é difícil, é ativo e cabuloso. Tem um achievement que eu acho que você tem que zerar sem morrer, não é? Tipo, nossa, senhora, é impossível, né? Sem morrer de uma vez, fraga. É um jogo difícil. Tipo, ele tenta aumentar a fotoreplay dele justamente nesses desafios aí. Mas pelo menos uma alugada vale. É, tipo, quem jogou o demo, né? Tem o demo aí na PSN, na live. Quem jogou, achou tipo assim, eu achei muito bagunçado, muito difícil e tal. Tipo, o jogo é aquilo ali, entendeu? É. O demo mostra bem, é frenético daquele jeito o jogo inteiro. O demo eu vi lá no Lanzonete, a gente jogou um pouco e é bem a coisa, é bem bagunçado, né? Bem... Sim. Confuso. É muito louco, é legal essa ideia de sair atirando em tudo, né? É frenético pra caralho, sabe? Só que, porque eu não gostei da premissa do jogo. O jogo é um puro pra mim deveria ter saído na época do Dreamcast. É puro arcade, que nem vocês confirmaram a minha suspeita. O jogo devia ser curto, vocês confirmaram. O jogo tem história com uma equipe cibernética, não sei o quê. Ah, eu tô com mais... Pode ser bom, eu preciso dar uma boa jogada até virar. Eu acho que vale a alugada, então, pra vale experimentar. É, alugada pelo menos vale. Tipo, a pessoa aluga, joga um pouquinho, se agradar, pode até comprar pra estender um pouco mais os challenges ativos. Isso, tem na coleção. Se o cara fica fã do jogo, tem que comprar. Bom, vou falar de um jogo que ele ganhou nota 8. Me chamou bastante atenção, assim. É um jogo que quero conferir com mais calma. Um jogo que não foi muito falado por aí. Um jogo que saiu no início do ano passado. Eu mandei o trailer pro Julie e falei, Julie, olha o início do jogo. Ele disse, eu vou falar... Tio, Lanzoni acertou Dark Zelda ou Darksiders. Darksiders. Oh, eu joguei. Zelda de macho. Zelda de macho. É bom, é bom. Ô, meu, pra mim jogo... é de mulher. Tem ninguém usando verde, é quando é gay. É por isso mesmo que é de macho. E aí? Jogo muito foda. Primeiro porque, pelo que eu sei, assim, é uma turma que desenha quadrinhos, que desenhou os personagens, né? O pessoal da THQ lá, que fez o jogo, né? O jogo saiu agora pra PC, né? Em setembro, Lanzoni? Saiu outubro. Em setembro e saiu em janeiro pra Xbox e Play 3. Play 3. Tu joga como um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, que é o Guerra, né? Guerra, né? War, né? Tá. Aí tu... Não sei muito bem a história, porque não joguei até o final o jogo, né? Então, tipo, pelo que eu entendi, tu é meio que traído pelos teus chapas do inferno. E aí tá a Terra, então, tipo, Apocalipse, cidade destruída, todo mundo morreu. Isso. E aí tá cheio de demônios espalhados e anjos espalhados e tu lá perdido. E todo mundo quer te pegar. Aí tu luta contra demônios e anjos. Frajola na noite. Que massa, ó. É. Curti, Sara? Porra. Tá, eu curti também, achei bacana. E é legal porque, então, ele... É, aquela comparação que todo mundo faz, que a gente... Que é chato, já ficou chato, né? Ficou chato. Que, ó, tipo God of War, sabe? Realmente ele tem elementos desse... Dos hack and slash, né? Hack and slash, se eu não lembrar o nome. Uhum. Eu mas... Eu posso ter um momento revolto aqui? Pode. É o Liberty. Eu tenho vontade de quem inventa, lembra God of War, parece God of War, tem vontade de mandar as pessoas assim tomarem no cu! Tipo aquele Lord of Shadow, né? Que todo mundo é God of War. É o Castlevania? Não, é Inferno! God of War! Deve ser bom, velho. Para de falar de God of War, deve ser foda. É, sabe? É isso aí, eu vou pôr. É isso aí. Vou botar. Isso tá. Aí é coisa de leite com pera, saca? Sempre aqueles gurizados que comentam nos fóruns, que comentam no baixo aqui jogos. Parece isso aí. Geração é mais um tipo God of War! É, parece que o mundo antes de God of War não existia, saca? É, isso aí. Isso é meu, porra, que raiva. Tipo, o Lord of Shadow mesmo. Uma vez eu vi o produtor do Castlevania falando que ele sim. O produtor do God of War falando que ele se inspirou em Castlevania pra fazer God of War. Só que God of War, tipo, ele popularizou o gênero hack and slash. É, então... isso é verdade. Como o pessoal fala, tipo, God of War, assim, tá, as batalhas realmente lembram porque é hack and slash, sim. Só que tem um modo de exploração que aí lembra o Zelda, realmente. Bem maior. Mas muito interessante porque tem mapas muito longos, isso. Cenários muito a fudez. Desde assim, garagens até cavernas com lagos subterrâneos, porra, fogo... A cidade destruída é muito foda, sabe? Personagens gigantescos, aquela batalha com aquela minhoca lá naquela parte do deserto, muito foda, muito saca? Foda. Que tu tem aí a Dark Epona junto. Ah, eu ia falar agora a Dark Epona. O melhor, você anda no cavalo de fogo. É, o cavalo, é a Sarah. Sara, pois é. Sora. E aí, esse jogo, uma hora, esse jogo eu vou querer comprar ainda. Só que a minha lista tem muitos jogos dos outros anos ainda pra jogar. Tem Assassin's Creed, tem Uncharted 2, coisas que todo mundo fala que eu não joguei ainda. Então, tipo assim, pecado deixar pra trás isso, sabe? Então esse é um jogo que eu recomendo, assim, vejam vídeos na internet, aluguem pra jogar, que é um jogo que cativa. É interessante. Olha, eu nunca fui muito atrás do Darksiders. Veja falaram vídeos, Matheus. Mas quero ver. É foda, meu. O início do jogo simplesmente é o fim do mundo, sabe? É. Começa o jogo, as pessoas na cidade, assim, não sei o quê. Aí começa a cair meteoro, abre o chão, assim, pessoas morrendo. A GG eu vi que não jogou, porque ela curtiu a história. Alex, tu chegou a jogar? Joguei, terminei. Caraca, é foda. Tomar no cu de novo. O começo do jogo, ele é meio maçante, justamente porque você tem poucos golpes e você tem poucos itens, né? À medida que você vai avançando, você, por isso que eu acho que ele é mais um Zelda do que um God of War da vida, né? Porque cê, o combate, beleza, hack slash e tal, mas você vai ter muito aquele esquema de você chega num ponto do cenário, você não consegue passar, aí você vai pra um outro ponto, ganha uma corrente, um bumeranguezinho, um item que permite você voltar lá depois e dar acesso àquela área, entendeu? Ele tem muito essa parte de backtracking. Isso, ele é bem adventure, entendeu? E a história é foda e podem preparar que vai ter continuação. Tô sabendo já. 2012! E é massa porque quando tu pega aquela estrelinha, aquela shuriken lá, o jeito de atirar ela é muito semelhante ao arco e flecha do Link, sabe? Que ele fica mirando no lugar, assim, é muito foda, sabe? É isso, bacana, cada item que você ganha, ele acrescenta um elemento novo de jogabilidade, tanto na parte de puzzle, né, pra você poder chegar na parte do cenário, quanto nos combates também. As telinhas são pra poder resolver puzzle, pra atacar os inimigos de várias formas. Tem bastante puzzle, é muito bacana, o jogo. Véio. Tem bastante puzzle o jogo. A dublagem do jogo é muito boa. Acho legal a dublagem do jogo, sabe? Mark Hamill, que é o ajudante do nosso amigo War lá. Ah, é verdade. Coringa Phoenix. É verdade. É, Luke Skywalker. Ai, que legal. Mais um motivo, né? Ali, ó. Star Wars perdidos. É, Mark Hamill é meu faixa, brother. Então isso aí é um must play. É um must play porque ele não chegou a ter notas tão baixas, mas não teve aquele hype gigantesco, assim. Tirou então... entre 8 e 9. É, isso aí, é, mas... É um... Não teve marketing, né? Não teve muito marketing, assim, é um jogo que saiu meio assim e tal, mas... Eu recomendo, o pessoal quer jogar uma coisa... tipo assim, um action um pouco mais comprido do que do... Desses que tem por aí, esse aí, sabe? Esse negócio sempre de luta de anjos, demônios e fim do mundo, aí sempre rendeu bons frutos, né, cara? Verdade. É uma coisa que todo mundo se interessa, é muito interessante. E aí é o Apocalipse, né? A besta. É, a besta. 6612. Bacana, hein? O código de barras. 666. Fuca me fez jogo. Foi o cão que botou pra nós beber. É isso aí. E foi lá com o Org. Então, vamos começar mais uma rodada. Lanzonete, sua segunda chance. Vai, Lanzone. Dica, quest eu vou vir de cavalo. Tá, eu já sei, vou tomar água. E já começo dizendo Game of the Year em muitos sites. Gote. Ah, é o Gote. Gote. Red Dead Redemption. Bom, sem vaselina ela falou. Red Dead Redemption. Saiu... Não, comigo não tem frescura não, é direto. É isso aí, isso que é bonito. Jogo saiu dia 18 de maio de 2010. Comprei há 2 meses atrás o Red Dead Redemption e... Já adianto que quem acha boring GTA 4, porque ele é um sandbox, tem muita coisa que não tem nada a ver com GTA 4 e que foi muito melhorado. E que vai atrair e atraiu muitos fãs de... Ah, errei, me Velho Oeste. Fãs de Velho Oeste e anti-GTA 4. Obrigado. É um sandbox, né? Eu te enchi o saco pra comprar esse jogo, lembra? É verdade. Que eu quero muito... Não joguei ainda. Quero jogar. Queria mostrar que disse, não, quero ver no meu. É verdade. Porque Velho Oeste, né? As músicas também. Velho Oeste. Bem pra caralho. Músicas muito boas. São em torno de 20 músicas muito boas, repito. Ganhou prêmios trilha sonora, ganhou prêmios download content, que eu vou falar no finalzinho, dar uma palhinha. Ganhou prêmios como... personagem mais carismático, John Marston. Ah, mas a questão é, você ganhou prêmios, e tu? O que é a sua opinião? O que eu achei do jogo? Quando eu comecei o jogo, confesso-lhes que eu achei meio boring. A história é o seguinte, é um cowboy que ele era bandido, andava com 3 chapas bandidos, Bill Williamson, Javier Escuela e Vanderlyn. Ele leva um calote, né? Leva um calote, ele tem uma família, ele é obrigado a caçar esses 3 bandidos. Charles Bronson. Em troca de sua família que foi pegar pela polícia. Spoilers inside. Porra, total Clint Eastwood. E tu vem de um estado para outro, tu vai, acaba parando na fazenda McFarland, vai fazendo trabalhinhos. Nesse trabalhinho que tu foi domando gado, fazendo umas... Eu achei meio barulho de pá, cara. Eu acho que esse jogo vai ser GTA Feelings. E eu mesmo eu sendo fã, eu não consigo mais pegar o GTA e jogar. Dá, cara, pra roubar cavalo? Dá. Olha, GTA, velho. Tu tem essas missões, tu faz duelos ao Velho Oeste, tu manda telegramas pra, tipo, se redimir que tu comete crimes, tu mata animais pra pegar a pele deles, vender, tem todo o comércio, tu vê toda a história de 1910 envolvendo os Estados Unidos e o México. quando tu vai no México pra caçar os teus comparsas. Que ano que é o jogo? Não 1911. Não, não pode ser 1911. 1911. Mas como assim? Que estranho, meu. Cara, é muito bala. Tem uma revolução no México que tu acaba participando. Tu vai fazendo trabalhos pro coronel muito pau no cu que pega puctas. Pega puctas e em torno disso tu acha pistas do Bill Williamson. Que tu descobre depois que ele tá ajudando esse coronel. Ah, spoiler, spoiler, spoiler! Tá. Cara, o jogo é muito massa. Olha. O Marshall do... Do Outlaws. Do Outlaws. Conhece o Alex, tu chegou a jogar Outlaws pra PC? Não, eu praticamente não joguei nada no PC, velho. Eu só tenho o PC xixi lento aqui em casa. No histórico de jogos de PC é praticamente zero. Mas Outlaws é um jogo xixi lento lá desse 90 e quando, Julio? 97. Enfim. Ah, não lembro, velho. Não lembro. Você já jogou o Red Dead e... E aí? Red Dead eu não joguei. Eu só vi gente, pessoal, tipo, jogando assim na minha frente. Eu achei muito foda. Alex não jogou. Não jogou. Já. Não joguei, não joguei. É uma promessa pra esse ano, quem sabe. Tá é louco! Pra mim também, jogarei. Já falei aqui algumas vezes que o ambiente, o cenário Westerner não me comove. Mas falam tanto dessa porra desse jogo que eu vou ter que ver essa nhoca aí. Vou ter que ver, sabe? Uma coisa que eu vi, assim, em vídeos que eu acho muito legal no Red Dead, que é uma característica da Rockstar, inclusive, é os bugs. Eu vi os bugs é isso, da mulher... Da mulher que vira um burro, sei lá, do cara que vira uma onça no meio da do eu mar, tive um bug pior. Sabe que bug aconteceu? Eu tava cavalgando, de repente a câmera fixou e meu cavalo foi indo. Tush, tush. Aí eu dei minha volta, voltei, o cavalo atravessou a tela e a tela ficou, tipo, frisada. E eu controlando. Ela ficou frisando. Acontece, já gostei, vocês falaram que tem mulher que vira onça, então tem a Juma, então Pantanal Feelings. Puta que pariu! Obrigado, Alex! Fera ferida, Feelings! Obrigado, Alex. Essa aí mostrou a idade dele. Mostrou. Caraca, não, peraí. Troféu pá de ouro pro céu. Ali, ó, Frajola. Pantanal, tu tinha Pantanal na manchete? Olha ali, ó, Frajola tinha também, ó. Aê! Caraca, gente. Ali, pá ó. De ouro. Eu? Vai, Six Chapelin. Falou tudo, amigo. Nintendo, Wizão, né? Tira. Eu joguei Mario Galaxy 1. Quem sou? Achei fraco. Atenção. Porque já existiu o 2. Não, eu não joguei o 2 antes do 1. Mas não, eu, tá. Quando eu joguei o 1, eu... Tá, é isso que todo mundo fala, tá? As músicas são bacanas, tá? O cara vira da cabeça pra baixo, ok. Estrelinhas fofinhas, ok. Fofinhas, muita falação, muita encheção de saco. Personagens gays, ok. Salvar Rosalina, Rosalina. E tem que ir nas casinhas e o último mundo tem que subir, fica 5 minutos subindo as novela estrelas. Doméstico, Rosalina. E aí, tá, vamos ver o 2 então, que todo mundo fala. E o 2 não é simplesmente tem só o Yoshi, o 2 melhora muito o jogo. Ó, bom saber. Julie, must play total Mario Galaxy 2. Six chegou pra mim. Mas, Julia, eu não vou jogar o 2. Será que eu só tenho o Yoshi? Disse, não, ó, joga. Mas é um com o Yoshi, disse, mas tudo com o Yoshi fica melhor. Verdade, a melhor coisa do Mario é o Yoshi, pô. Isso aí, isso aí. O Yoshi podia andar montado no Mario de uma vez, né? Nossa, esse é muito forte. Cara, eles conseguiram, o design das fases, os caras conseguiram superar, velho. Primeiro que não tem mais aquele esquema de ir atrás das fases. Dos planetas e tal. Tu tá na nave com a cabeça do Mario, né? E aí tu vai pros mundos, assim, muito ágil, né? Tipo, o mapa normal, sei lá, do Super Mario Bros. 3. Assim. Sim, claro. Tu só vai na fase, seleciona e aí isso aí. Map e vai embora, sabe? Sim. Outra coisa, além do Yoshi, né? Os poderes diferentes, assim, tem aquele poder que tu faz as nuvenzinhas, né? Tem aquele poder que tu vira uma rocha, que tu destrói, tu... É muito bom. É, cara. O Geodude. Não sei, eles conseguiram fazer o Mario trazer aquele feeling que eu tinha no 64, sabe? Que aquele Mario 64, bah. Uau, sabe? Esse sim. E conseguiram trazer não no Galaxy 1, mas no Galaxy 2. Foi a mesma coisa que eu senti quando eu joguei, sabe? Tipo, tu pega o Mario 64, é aquele troféu, aquele negócio assim. Bah. Ficar jogando aquela coisa 2D lá. E no Mario Galaxy 2 tu pensa, não, deve ser igual, tipo, tu pula e tal. Mas aí quando tu joga, tu sente que é outra coisa. Tu sente a evolução, é. Não é, sei lá, do Mario 64. Sente que teve gente que trabalhou, Sunshine. Pensou, fez, caprichou, assim, botou detalhes. Mais ou menos. Que ele fala, mamma mia. Fala tudo. Opa, opa. Charles Martinet mandou um abraço. Por o Brasil. Cara, eu conheci o Charles Martinet em 2010, ele é muito gente boa. Ali, ó. Eu abracei Mario, né? Ele, assim, pulei em cima dele. Nossa, ele é muito legal. Eu vou pular em cima de ti ver se sai moeda. Não! Você pulou em cima da cabeça dele e morreu quase. Okidoki! Ele é muito legal. Ele autografou pra mim um pôster dele com os personagens do Mario, assim, todos que ele dubla, né? Aí ele escreveu: Para a Bela Princesa. Ah, eu derreti, assim, muito lindo. Para a Bela Princesa. Sim. Massa, né, cara? Alguém aí, você jogou o Mala Galaxy 2? Eu joguei um pouquinho dele, não joguei muita coisa, não. Fiz só o primeiro, a primeira galáxia, né? Mas é isso que vocês falaram, Thiago. O design de fase muito foda. Esses poderzinhos novos, né? Igualzinho o poder da nuvem lá, que cria plataformas pra você poder ter acesso a novas áreas, inclusão do Yoshi, os outros poderes, etc, lá e tal. E o que acontece? Eu meio que tenho uma birra com alguns jogos do Wii, porque a Nintendo, ela meio que tem essa necessidade incontrolável de botar sensor de movimento em tudo. Pelo menos qualquer jogo, você tem que chacoalhar o Wii, seja pra fazer uma ação mínima que seja, né? E o Mario Galaxy foi um dos poucos jogos. É, mas o Mario Galaxy funciona bem. É um dos poucos jogos que funciona bem. Que se resume basicamente a chacoalhar pro Mario girar, né? E qualquer coisa decorrente fica presa nisso. Se funcionar. Tem que. Ó, sim, ô Lex, se funcionar melhor que o Red Steel, tá bom. É, porra! Joguei mais um tempo aí, tô adorando. Tudo não vale, Tudo não vale. Isso aqui eu vou falar bem rapidinho, porque eu achei muito interessante e bonito, apesar de bizarro. Esse aqui só Fuka e amantes do Japão amam. Vou falar um pouco do Tatsunoto vs Capcom. Ah, muito foda esse jogo, muito a fuder. É, ali ó, GG é perdendo todas as minhas gírias. GG é minha parceria de anime, a GG. É, GG saca. Ó. A única coisa que eu vou falar, Marvel vs Capcom 3 se inspirou nesse jogo. Não, mas eu vou total. O povo não admite, mas é verdade. É, vou falar do esquema mais interessante que eu achei, que eu comentei com o Six a primeira vez que eu joguei com ele, né? O Six comprou o Wii antes que eu e meu amigo Leonardo Grison, que possui um Wii faz tempo, disse que eu não gosto de jogos desses de lutinha. Tá? Cita ele assim. É um jogador casual. É, joga Fórmula 1. E aí, eu joguei lá no Six. O que me mostrou muito, que eu digo que é um must play, pelo menos pra jogar, pra ver como é que é o fato de tu jogar e tu não saber jogar e conseguir jogar muito ele fácil. Plenamente. Ele é muito fácil, assim. Oh, e é muito fácil fazer combo com ele, velho. Primeiro, você pode jogar com um isqueiro gigante. Isso é um diferencial. De ouro. Você pode jogar com um zipo dourado. É. Gold Lighter. Anos 70 total. É, e você pode jogar com caras, né? Caras. Caras quem é não viu aquele OVA lá cabuloso de 6 episódios, né? São muito fuder. 4 ou 6, não lembro. CGs a rodo. O que me fez interessar muito em Tatsunoko vs Capcom foi a princípio o Kasher, mas depois que eu joguei eu vi que o jogo é muito, muito, muito bom, cara, muito bom mesmo. É, então, o que eu queria chamar a atenção do Tatsumoto é isso aí, né? A jogabilidade simples que funciona, sabe? Tu chega lá, é dois botões. E tu pensa, sendo que shooter. Julie, dois botões, sendo que um é o direcional. É. Não é um botão só que tu aperta. Mas não. Dá pra você jogar com o controle do Atari, se quiser. É, quase. E faz funcionar, sabe? Dá pra fazer outros combos com dois botões. Sim, e faz funcionar e tu consegue jogar e tu consegue se divertir muito, sabe? E eu achei isso muito interessante, assim, essa simplicidade, esse negócio que faz funcionar. E bonito, hein, o jogo. É bonito. Isso que eu digo, quando o pessoal pensa, põe a cabeça, o coraçãozinho ali pra fazer, eles fazem bonito sempre. Eu acho que ele não pegou porque tem muito lance japonês, é, né? É muito Japão. Falaram, é muito personagem é conhecido. Não pegou, se tu não vê, assim, nossa. Mas o Tatsunoko é uma empresa mais das antigas. Japonesa. Sim, é japonesa, mas mais das antigas, assim, sabe? É. O Tatsunoko é responsável por Speed Racer. Sim, é verdade. Faltou o Churatão aí, Churatão. É. Churatão faltou. O Churatão. Speed Racer não, eu adoraria ver Speed Racer no Tatsunoko vs Capcom. Vai ser muito massa. Assim. Não, imagina o especial, ia dar pra atropelar todo mundo com o Match 5. Foda. Eu queria, Jura sua vaca. Vaca, eu não sei por que, né? O último chefe do Tatsunoko, você sabe de onde que é, né? O... Vocês não sabem de qual jogo que é aquele chefe? Eu não sei, não? Eu nem vi o último chefe. Eu não vi o último chefe do jogo, eu só joguei Versus. Eu lutei contra o último chefe, mas ele era uma esfera, que eu me lembro. Ele era uma esfera e saía tipo uma mão dele. Assim, isso. Ah, assim. Isso, e depois que você mata a esfera, ela vai virar tipo uma mão única, uma garra, assim. Isso. E aí? E aí que ele é do jogo da Capcom também, e praticamente ninguém sabe onde que vi, de onde que tiraram. Tipo, o jogo da Capcom, 7. Que foi tirado esse personagem. O Aquaco 7, que jogo que é, mano? Caraca, só o Seth pra pensar essas coisas, gente. Meu Deus. Isso aí é o último chefe do Okami. Meu Deus! Cabeça explodiu. Eu não terminei o Okami. Eu tenho 30 horas de jogo e não terminei o Okami ainda. Imagina que aqui, mas não tem nada a ver com o Okami, assim, tipo, Alex, com o universo do Okami. É bizarro. É, não tem. Tipo, quem não jogou não faz ver nunca. Olha só. Mão... muito high-tech, gente. O cara espera muito high-tech pra ser o Kami. É, pois é, mas é. Tá, que loucura. Seu Alex Seth diz, o mestre dos jogos. É. É o rei do videogame, aquele filme. Alex, e aí? Qual é o teu? E aí? Vocês também, amigos velhos de casa, devem lembrar. Sim. Daquela época boa que a gente tinha no fliperama. Daqueles fliperamas de boteco, sabe? Copo sujo. Sim. Isqueiro em cima dos botão. Isso. O cinzeiro, tio cinzeiro. Que todo mundo aqui pegava aquelas sementinhas de ave lá, enfiava 500 lá pra ver se dava um crédito de ficha. Uhum. É, todo mundo fez essa época. Eu só vou falar o seguinte. Da Hadouken, Ryu. Pessoal, o bom e velho Super Street Fighter 4, que tem as nossas casas, mas o feeling dos esperamos. Ah, coisa boa. Ah, que jogo bom, meu. Ah, que coisa boa. Aí a Capcom, assim, um tanto quanto mercenário, lançou esse Super agora com adição de personagens. Mas lançou barato, a mais. Né? Lançou saber. Barato, lançou um custo diferenciado. Foi no de tabela, acho que foi $18, uma coisa assim. Quem ainda duvida que eles vão lançar depois uma versão HD, Remix, Turbo, Alpha? Claro! Coisa? A Capcom e a divisão que faz o Street Fighter ama isso. Pergunta, já saiu o arcade do Super Street Fighter 4? Era pra ter o Yung Yang do Street Fighter 3? Ainda não saiu, não. Então, né, aí a gente teve os mesmos personagens, né, do Street Fighter 4 normal, né, aquela trupe de sempre, né, Ryu, Ken, Dalsin, Honda e derivados. Veio agora o Super com alguns personagens novos, né, tem a Yuri lá, que é um personagem estilo KOF da vida. E Book Yama. A mais também, lembra muito. Trouxeram, né, alguns personagens do Third Strike, né, veio a Ibuk, veio a Makoto. Amo todos. Makoto é legal. Dudley. Makoto é bacana. E, tipo, trouxe, né, cara, aquele feeling de fliperama novamente, né. Você tem aí as partidas online comendo, com batidas ranqueadas, né, que você tem lá os top lá da galera, quem tá mais melhor no ranking, quem não tá. Tem as classificações, né, inclusive com algumas letras. Você começa como demais, se eu não me engano, e vai subindo na hierarquia, vai trocando de letra e tal, vai se qualificando. Tem modos também de campeonato, você pode criar sala pra jogar com seus amigos aí, sem compromisso. E, cara, é muito bom, sabe? Tipo, é aquela sensação de fliperama mesmo, que voltou. Fazia tempo que a gente não tinha, né? Nessa geração, pessoal, não tinha anterior a ele nenhum jogo de luta que realmente se destacava. Vou falar pro Julie, vai sair uma lágrima do olho dele. Acho que o Mortal desse ano vai ser nesse mesmo nível, assim, vai ser emoção igual. É o que eu espero. Tomara. E vai voltar. E falta, Julie, um KOF, assim, né, Julie? Sim, né? Você tem que aprender, querido. Falta um KOF. Vamos, né, Julie? Se eu fosse milionário, metade do meu dinheiro ia pra SNK, né? Sabe o que o Super Street Fighter 4 é? Ceifador de vida social. Eu vejo Deus. Meus chapas. Com certeza. Eu vejo os chapas da PSN que ficam. Eu entro de meio-dia pra ver o que tá rolando na PSN. Eles jogando lá. Super Street Fighter 4. Entro às 8 da noite jogando Super Street Fighter 4. Fora os convites, todo dia eu recebo dois: Cedric Rocha e Kaique de Monkey. Beijo. Direto. Beijo. Cara. Pois, meu Deus. Essa é a graça, né, cara? Aí que tá. Joga com os amigos, só que tem que se ligar, né? Não pode deixar de jogar outros games pra jogar só online. Sabe por que é bom? Que tem muitos troféus online. Tem muita coisa. Isso é bacana. E outra coisa também, Capcom faturando rios de dinheiro com roupinhas customizadas. Verdade. Chun-Li, Julie. E todas valem a pena, né? São muito que aquelas roupas, velho. Ah, meu Deus. Vale, nossa. Cara. E tipo, querendo ou não, tem um efeito psicológico. Quando você entra numa batalha, você vê, por exemplo, um Zangief de metal, velho. Isso te intimida. Você sabe que ele arranca o mesmo tanto de dano normal, mas você se sente intimidado e você acaba perdendo. É isso aí, Project Runaway. Vou fazer mais roupas para Julie Street Fighter. Mas é bacana essas roupas. É, tri, ou... é bem o que o Alex falou aqui, intimido, cara, velho. É. Ah, é fuder, pô. Eu entro já no Street Fighter 4, ver aquele Ryu assim contra a roupa do pau. O cara deve jogar muito bem, velho. Eu achei tenso uma vez que eu tava jogando online. Uma das únicas vezes que eu peguei pra jogar online, que eu peguei o controle da mão do meu tio e peguei, deixa eu jogar uma partida aí. Aí me caiu um Ken com aquela roupa de cowboy dele. Puta fuder! Pô, que ridículo. Quem Red Dead? Nossa, eu tomei um couro. Tipo, porque eu achei ridículo o cara com a roupa de cowboy. Se vestimei na cara dura, tomei um couro pra aprender nunca mais. Tem uma roupa do Blanca que tá vestido de Akuma, cara. Tem coisa mais intimidador que o Blanca de Akuma? O meu Blanca de Akuma. Sintam-se tremidos. Falou, né? Tá aí, tu joga muito, Alex, pra colocar o jogo aí direto todas as noites? Tô direto, velho. Depois aí, link no post dos meus milhares de IDs espalhados, os milhares de consoles e derivados aí. Jogaremos todos no Street Fighterzinho, assim, raiz. E, ó, chapa Capcom, meu Deus, os caixa forte do tio Patinho. Os caras mergulham em dinheiro ali, né? Ah, só com esse jogo de luta. Vai, Jéssica, vai. O próximo jogo, ele é recente, saiu aí há pouco tempo. Nesse ano ainda. Nesse ano não, ano passado, eu achando que eu tô em 2010 ainda. Ele é um jogo novo, tal, é baseado em outra mídia e trouxe de volta um gênero assim que há muito tempo a gente não via, sabe? É um gênero tipo Street of Rage, Golden Axe. É, já sei. Pilgrim versus o mundo. Porra, já acertou? É isso aí. Scott Pilgrim! Então, aí... Scott Pilgrim, um joguinho, assim, você pensa, poxa, que simples e tal, gráfico simplesinho, não dá nada. Mas principalmente pra quem não conhece HQ, não conhece filme, não conhece nada, né? Mas você jogando, pra quem jogou, tipo, era viciadão em Streets of Rage, que nem eu, ou Golden Axe, ou, sei lá, Capitão Comando, coisa bem beaten up. Cara, Scott Pilgrim faz toda a diferença, assim, dá uma nostalgia tão grande, e é muito divertido, é muito cômico, assim. Ele é um jogo que você pode ver várias referências de vários outros jogos em um só. Tem estrelinha do Mario, você entra na loja e tem o cogumelo, assim, pra vender pra você. Tem, tipo, as armas, assim, com nome, tipo, de fase do Sonic. Nossa, é muito bacana. Ele é um jogo pra download, tem na Xbox, tem PlayStation 3 e Wii também. Não tem no Wii. Então tá não, aí não, a dica. Não tem no Wii. Não. Claro que não tem. Eu vi uma vez no Wii. Não tem no Wii. Eu sou triste. Easy, calma. Julie chora até hoje por causa disso. É, dois que eu tô chorando. Então estava alterada quando eu vi. Mas então. Foi no Réveillon que ela viu. É, foi. Foi esses dias. Nossa, vale o download. Recomendo aí. É um must play pra qualquer fã, assim, pra qualquer fã old school. O Julie me incomoda pra baixar a demo desse jogo faz tempo. O tem Julie que comprar e a jogo... namorada. Ah, é verdade, minha Alice quer jogar jogo, também. Esse jogo deve ser. Quanto bom, custa, né? Essa merda aí? $10? Que Fala merda, que... Fuca! Que merda, o quê? É um beat'em up clássico, cara. Pois é. E sem falar no design, tipo, a pixel art violenta, perfeita, todas as partes da HQ, todos os personagens. É, isso aí da HQ, a Gigi falou, deve ter várias partes da HQ, tem várias partes. Tem o pai da Knives, tem todos. Tudo que tem na HQ tem no jogo e tem no filme também. Os caras deram um jeito de colocar tudo ali, de alguma forma. E tem mais, então, porque tem zumbis. Tem zumbis. Tipo, todos os ex-namorados da Ramona estão lá, tipo, na mesma ordem. Tem os amiguinhos do Scott também, o Wallace tem uma lojinha. Todos os amigos do Scott tem uma lojinha e você pode entrar em qualquer fase pra comprar alguma coisinha. O Wallace, por exemplo, vende... uns power-ups pra você. A Julie, que é aquela que xinga o Scott, vende um negocinho pra você recuperar HP e assim por diante. Vai, e tipo, mano, dá pra dar ataque combinado também, se você estiver jogando multiplayer e tal, dá pra dar ataque combinado com outro personagem e tal. Se você, por exemplo, estiver jogando com o Scott e Ramona, eles fazem um ataque combinado, né? Eles dão um beijinho lá e tal. E aí todos os inimigos da tela são afetados. Eu sei que nem na vida real, né? Eles são afetados com inveja. Eu vi que o da Kim, ela chama a Knives e elas dão um beijo e aí a Knives, tipo, bate em todo mundo. É mó legal. Spoiler, não pode. Ai, que bonito! Beijo lésbico. Amei! E a Ramona Flowers com a roupinha da praia. Pra quem curte, pra quem curte o lesbianismo, aí tem no jogo. Toma essa, Lanzonete. Toma essa. Amo, amo, mas eu não falei tirando, eu falei do meu lado sincero, que bonito. Mas, uma das coisas que mais me conquistou, além de ser hiper fã do Scott e todas essas coisas, foi a pixel art, porque eu sou muito admirador da pixel art, e é perfeita, assim, os movimentos. E aí foi pelo estúdio da Ubisoft. Foi a Ubisoft, né? Lançou. Que fez o Star Wars Episódio 3 pra Game Boy Advance, o Tartarugas Ninjas pra merda. Game Boy Advance. Merda. Que merda, foi o melhor beat'em up que eu joguei na vida. Não, o Tartarugas Ninjas do mês, agora o Star Wars. Já só um detalhe, o Scott Pilgrim peca numa coisa simples que não tem co-op online. Como é? Não custava nada colocar co-op online, só tem co-op local. É old school, né? É old school. Ah, mas ia ser bacana. Cara, aí que tá. É um ponto. É assim, ele tem vários, diversos pontos positivos e tal. Ele é bem fiel ao HQ. Só que um ponto negativo, sabe, que é de matar, assim. É que ele não tem co-op online. Coisa simples, cara, que custava tempo. Tipo assim, eu joguei também, gostei, achei bacana. Não conhecia nada de Scott Pilgrim antes. O meu primeiro contato foi com o jogo. E aí o pessoal falou, né? Tipo, você tem quatro personagens que você pode escolher, né? Que tem uns golpes diferentes lá. Ele tem um esquema meio RPG de level, atributo, né? Atributo você melhora tanto à medida que você vai ganhando XP matando os inimigos, né? Ou então com itens e vai ganhando os golpezinhos novos lá. Aí, tipo, joguei o jogo, terminei, gostei e tal. Vi o filme. Estranhamente, eu não gostei do filme. Achei o filme chato. Filme do ano, meu! Filme do ano, como assim? Cara, bicho, eu não achei chato, cara. Eu não sei se. Porque entre os. Tipo, você foi escolher, já, o que você prefere? Você prefere o jogo ou o filme? Difícil. Eu sou muito fã, cara, não dá pra escolher. É, tanto é que, tipo, eu até pensei que eu ia animar de procurar HQ, que acho que seria, que é o mais completo, né, dos três, e acabou que eu meio que perdi o tesão. Vou ver se esse ano eu animo um pouco mais, pra arrumar um tempo pra poder olhar. É, e lançou, e publicou aqui no Brasil, não publicou? Sim, tem a compilação, tipo assim, vão sair três livrinhos com dois cada um, tipo, dos originais. Então saiu o 1 e o 2, o 3 e o 4. Falta o último livro, que tem o 5 e o 6. Não, já rola de conferir e experimentar. Mais algum adendo, Gegé, sobre o Scott? Não, só dizer que é um must play, ele é bem divertido, assim, pra... Até mesmo pra quem começou a jogar videogame agora, começou a se viciar agora, dá uma chance, porque... Uma chance de você se sentir como a gente se sentia uns 10 anos atrás, assim. Isso que é bonito. Olha, é, bela frase. É. Tem isso aí mesmo. Enquanto Sonic 4 passa vergonha, é. Tem isso aí, né, meu? Isso que é bonito. Obrigado, amigo. Vou falar de um jogo, eu estou decepcionado. Não posso acreditar que ninguém falou desse jogo ainda. Não posso acreditar. Se é o jogo que eu ia falar, deixei a honra pra ti. Não posso acreditar que ninguém... Passou na cabeça de ninguém esse jogo. Um jogo que saiu pra portátil e ninguém falou ainda. Peace Walker! Meu, o jogo é... tem uma coisa ruim. Devia ter saído no Play 3 aquele jogo. Concordo. E jogabilidade do PSP é nojenta. Meu, é... Você não tem um segundo analógico, faz uma falta danada. É. Na verdade, não é... Assim, eu não xingo a jogabilidade do PSP. Eu xingo o uso do analógico. Isso. Bom, eu terminei o Portable Operations com muita emoção, então, pra mim, Peace Walker é... Fichinha. Sem vaselina. Ó, meu. O cara é Metal Gear. Eu vou falar o que é do Metal Gear. Tu vai montando o teu exército, que tu já tem lá no Portable Operations, que é na cronologia antes desse. Então, tu já pega o feeling de fazer guerrilha. E aí, tu vai pra qual? Pra, como é que eu... Puta, qual é o país lá? Panamá? É, na América do Sul. Costa Rica. É, Costa Rica. Costa Rica, que é um país que eu li, olha só, Kojima é história também, né? A Costa Rica é um país que realmente até hoje eles não têm exército. É estranho isso. E aí então eles estão lá sendo invadidos pela galera lá, então eles chamam quem? Big Boss, help me, Big Boss. Então Big Boss, sendo inicial, sem camisa, na beira da praia, eu digo, oh meu Deus, que homem! Que homem! Milhares de outros soldados se esfregando no CQC. É. CQC, todo mundo se pegando na praia. Ô, meu, os gráficos daquele jogo, melhor gráficos de portátil que eu já vi na vida. Apesar que tem o Ghost of Sparta, eu não vi ainda. Não, eu achei Metal Gear melhor que o Ghost of Sparta. Opa! Tá, deu, acabou a discussão já. Assim, não, em questão de gráficos, ele é assim, mas por conta do analógico, a jogabilidade de qualquer jogo que é jogado no analógico do PSP é uma merda, gente. Não vou mentir, quando o Fuga mostrou o Portable Ops, eu larguei na hora, tu lembra? Eu falei, sim. É meio complicado. Não, analógico. Tu acostuma, cara, não é o fim do mundo. É aquilo do síndrome de Estocolmo, você acaba se acostumando, né? É verdade. Você tem até muita opção de customização, você pode, inclusive, por exemplo, a câmera você pode colocar nos botões, utilizar os LED com outra coisa, tem até um nível de customização boa, você ter várias opções de controles, por assim dizer, mas nenhum deles acabou me animando, sabe? Eu acabei achando chato e não avancei muito, não. O jogo é ocidental, porque, né, você isso, pegar um jogo japonês que joga no analógico e você não sabe japonês e não tem como mudar o controle, né? Parasite EV 3, beijos. Parasite EV 3. O que eu achei massa desse Metal Gear, porque o Metal Gear Portable Operations, ele é assim, tipo, os lugares que tu vai é meio bizarro, assim, porque, tipo, são muitos lugares fechados, cenários meio iguais. Esse é mais aberto, né? Esse tem um clima de guerrilha, de selva, que lembra muito Metal Gear 3, sabe? Joguei o demo do Peace Walker, cara, eu achei muito foda. Eu tenho uma pergunta. O Peace Walker é necessariamente necessário para a história completa? Sim, porque no final tu monta Outer Heaven. Só isso que tu fala. Não, porque é ali que ele monta. É ali que ele monta. Não é no Portable Operations. Não joguei nem os dois. No Portable Operations tu descobre pra onde que vai a Philosopher's Legacy. Essas coisas aí, saca? Porque eu terminei o 4 antes de tudo, só que faltava esse pedaço aí. Claro, falta ainda saber como... Sim, porque mas isso é o Peace Walker faz a ligação com os do Nintendinho, saca? Bacana, isso é foda. Aí que tá, saca? Isso que eu precisava saber. Porque aí Big Boss fica com raiva do resto do mundo e diz: agora nós vamos fazer uma nação pra nós. Chega desses políticos pau no cu aí. Ah, mas tipo, porra, você vê assim, tipo, você dá o braço a torcer, né? Você quer torcer pelo Big Boss. Mas ele só se fode, o cara que mais se fode, né, que é, meu Deus, tem vontade de chorar. Verdade. Metal Gear Peace Walker, um jogo foda também no... Troço que eu não gosto, assim, tenho um pé atrás. Jogos de luta e jogo de tirinho com os amigos, mas tem o esquema online também, que eu só li a respeito, mas dizem que é muito foda. É, não vai. Pois é, que aí tem vários Snakes, o multiplayer online do... Dizem que no modo mais difícil é até pra virar o jogo... Dá pra virar o jogo multiplayer, ouvi falar. Sim. E precisa. Palavras de chapas da Konami. Não precisa. Não precisa. Só que fica mais foda. Por exemplo, o Melo tá jogando agora, tentando derrotar o Peace Walker. Ele disse que ele tem fudido, sabe? Não, pessoal, que é o Metal Gear, meu. É o robô, sabe? Mas cara, todo jogador de Metal Gear tem que saber que o subtítulo do jogo é o nome do Metal Gear. Sabe? Não. Que você enfrenta lá no final. Não. Não, Snake Eater. É, Sons of Liberty. É verdade. Mais ou menos, né? Mas então, donos de PSP, jogo indispensável. E para fãs de Metal Gear, mais ainda, né? Tenho este jogo, vou comprar para manter a minha coleção toda de jogos originais de Metal Gear. Cara, eu joguei a demo só pra você jogar o jogo inteiro agora. É. Mas é que assim, ó, Metal Gear é dedicação, né? Porque não é ir pra frente só, é complicado. Lembrei que tem uma missão engraçaralha, tu não é obrigado a fazer, né? Tu tem que ficar trovando o carinha lá, o Caça, acho que é o nome dele. Sim, o Miller, Master Miller. O Miller, muito engraçado, fica trovando e ele se esconde numa caixa no final da missão e a caixa balança seu coraçãozinho. Kazuriha Miller. A última rodada, encerramento, a última volta, vamos ver os jogos preferidos, Must Play de novo, Lanzone. Agora eu vou para portáteis. Sei que Fuca citou um dos três pilares do PSP desse ano, eu vou citar o segundo. Joguei no PlayStation 2, muito bom, Kingdom Hearts Birth by Sleep. Cara, que isso? Que isso? Por quê? Esse é amigo do Frajola. Quem está vomitando? Que isso? Disney, Conforme os outros. Cara, não, nem o problema nem é Disney, cara. Tipo, o que aconteceu? É, eles não conseguiram licença com a Square pra botar personagem de Final Fantasy, não? Só tem o Mugen e o Zex nesse Kingdom Hearts, não tem mais nenhum? Sim. Você começa por aí. Tem, sim, mas, tá, mas peraí, não peraí, tem peraí. Nem o. Mas pera, não tem nem os arroz de festa, o Cloud, o Sephiroth, nem esses tem? Não, não tem, cara. Não tem nem Cid que mas... tem nesse aí. Tem, que defeito é isso? Que defeito é isso? Tá, começou. Esse é um deles. Pra ir. Por que que não tem eles? Disney. Birth by Sleep seria o zero. Por que só tem o Zack? O Zack não morreu no Final Fantasy, só tem ele. Tudo bem, achei defeito, concordo com vocês. Mas tem a sua explicação. É o primeiro jogo. Não tem o Sora, no caso. Tá, enfim. Se for. Fale os motivos bons, depois eu quero ver... Motivos bons. Quero ver briga. Três personagens. Ah, na boa. O Lanzanetti tá lembrando eu quando eu quero defender Sonic, cara. Por quê? Eu quero defender Sonic. Ué, ele tem os defeitos, mas ele é bom, ele tem explicação. Verdade. Verdade. Vai lá. Voltando. Controla três personagens: Ventus, Aqua, Terra. Coração. Tidus, Final Fantasy X. É o Pelé falando inglês. Cara, tu controla três personagens. Tu tem que virar o jogo três vezes, porque o final de um e o meio do jogo de um complementa do outro. Sem falar que os mundos que tu visita, claro, tem alguns mundos do Kingdom Hearts 1, que é o de Hércules, se eu não me engano. Mundos novos que nem o da Cinderela, a Bela Adormecida. Que lindo. Eu gosto. Vou fazer o quê? Eu gosto de Disney. Gostei da junção. Cara, o jogo é igual o Play 2. É muito foda o que eles fizeram no PSP. Botaram no limite. Muito foda. As batalhas são iguais. Não tem aquele lance tosco de cartinha, que eu não curto. Tu encontra com patinhas no jogo. Frajolas. Nem de criança eu gostava disso, pra ter ideia. Ah, eu tá com barba na cara. Tu vem falando que se impressiona com Disney. Olha. Ô, oh, DuckTales é foda, hein? A fuder. Bah, não tem o Capitão Boy, que pena. Pô, DuckTales é massa. Quem é que vai falar mal vai voar pela janela. Vai voar pela janela. Tipo, os mundos eu achei muito a fuder. O sistema de batalha clássico eu achei muito foda também. Ele é todo dublado. Eu acho muito bom. A história tem tudo a ver. A história do Xehanort, Master of Keyblades. Tem todo o lance deixa dos... Deixa eu só perguntar. O velhinho lá, ele é o verdadeiro Ansem até que enfim? É, não sei se eu conto spoiler. Não conta. Não conta. Eu quero jogar, é, tipo, hein? Não. Eu li algumas coisas sobre Birth by Sleep que, tipo, me deixou muito mais confusa do que eu já tava antes. Que é um jogo então, confuso, né? Kingdom Hearts é uma... Kingdom Hearts, de maneira geral, é uma bagunça danada o enredo dele. Por isso que tu tem que virar com os três personagens. Explica tudinho. Ah, é? Não, tem que virar com os três ainda por cima? Claro que sim. É. Não adianta você chutar. Eu amo esse jogo. Não adianta. Falou agora a voz do Isma. Ô, Lanzone. Não, é sério. Eu gosto de Kingdom Hearts. Eu adoro a história, apesar de eu não entender muito, porque eu acho muito confuso. Mas jogar três vezes... Mas, assim, se você tá falando que é bom, que é o must play, eu vou jogar três vezes. Cara, né? É gratificante a jogar. Não é repetido. Não é Heavy Rain, atenção. Muda bastante aquela personagem, Lanzone. Muda. Por exemplo, se o Ventus vai no mundo da Cinderela, a Aqua tem que ir no mundo, por exemplo, do Hércules. E o Terra, que resta? Vai ter que ir no mundo, por exemplo, do Ursinho Pooh. Fala. Mas calma lá, mais cedo ou mais tarde, ele acaba que cada personagem passa em todos os mundos, né? Só a ordem que muda. Sim, a ordem que muda, eles acabam se cruzando, só que tipo, tem falas que tu não entende. Por exemplo, a Aqua, tive que derrotar ele, mas derrotar ele é quem? Aí quando jogar com a Aqua, tu vai entender. Ah, mas é uma coisinha sim, não é uma coisa. Meu sim. Deus, preciso ver quem é esse. É, não. É Resident Evil 2, saca? Já começa os problemas que eu vejo no jogo, já começa por aí. Por quê? Eu acho que ele é muito repetitivo nesse sentido. Por quê? Você tem um torno aí de 6 ou 7 mundos, né? Acho que não é mais do que isso. Os mundos são pequenos, nem né? Tanto. Tipo, cada fase é curtinha, tipo, você não gasta uma hora em cada mundo. Gasta sim, explorar. Disney Tal, amo Disney Tal. Tá, e aí? Bafo. Cara, é muito curto, aí beleza, tem o... Eu admito que o sistema dele é bacana, de jogabilidade, sabe? Tipo... Sempre foi tem, bem. Tem muito golpe que você pega, sabe? Ele lembra um pouco o esquema de matéria do Final Fantasy VII nesse sentido. Você equipa quais golpes ou magias você vai estar utilizando. Inclusive, elas ganham level. Você sim. Pode combinar entre elas e criar uma diferente. E é bem simples. Isso, é bem simples. O jogo é bem rico nesse sentido, sabe? Tem uns limit break maluco lá. É, tipo assim, nesse sentido ele é bacana. Mas, tipo, eu achei a história um saco. Eu não tenho mais saco pra esse negócio de poder da amizade. E o jogo é todo baseado nisso. Cara, é um saco. E não sei o que não, do meu amigo. tipo... É Keyblade, você... né? Amizade. Não, pera. Você é o cara dos animes. Como assim você não aguenta mais poder da amizade? Todos os animes têm isso. Cara, mas é que ninguém morre, Fraga. É até aceitável o amigo morrer pro cara liberar o seu poder interior e matar. Mas nem isso tem, velho. Eu acho que... Jogue Vanquish. Jogue Vanquish. O poder da amizade ali, os soldadinhos. Alex, ninguém morre. Não, ninguém morre nessa porra de jogo, não. Eu sei. Tirei da lista. E tipo, outra coisa, eu fui vilão do hype, porque quando saiu a... Eu não lembro se é no final do Kingdom Hearts 2, que tem aquela CG lá foda, que mostra a luta deles, Final todo mundo com armadura. É, sim. É, acho que é no Final Mix. E depois rolou na internet pra todo mundo ter lado, e todo mundo especulando que era Kingdom Hearts 3. Rolou uma vez danado na época. É que eu vi que ia ter a guerra da Keyblade. Meu Deus do céu, vai todo mundo se fuder. Também fiquei assim. Tipo, o jogo, ele peca muito porque você começa o jogo, você bate o olho no camarada, você sabe que o cara é o vilão. O cara tem cara de vilão, sabe? Nem pra disfarçar, não tem nenhum plot twistzinho assim, bicho. Bate o vilão, esse cara é filho da puta, vai trair todo mundo. E é dito e feito. Vanquish é muito vilão, o cara roubou. Olha... Não pula. Isma agora, meu Deus. Deu, né? Deu desse jogo. Tá, é bom então. É bom. Então, só tá. Pra dar risada. Viva. Valeu as risadas. Viva esse é bom, Jota. O meu jogo agora é, sim, casual total. Não. É de açougue. Não. Ó. Não. Digo que deixei de ir muitas festas e bares para ficar em casa. Não. Jogando Just Dance 2. Ah, era o meu jogo! Era o meu TP. A pergunta é: Alex Seth, jogou? Não jogou. Ah, ele... É muita pudência. Cara, jogo antes de festa. É. Tu bebe alguma coisa com teus amigos e dança tudo. Esse é o típico jogo que, tipo assim, tem jogo que você precisa do Emotion Food. Esse você precisa ter tomado uma garrafa de rum antes de jogar. É isso aí, cara. E joga à vontade. É colorido. Até sozinho tu fica meio envergonhado de jogar, assim. Eu tava jogando sozinho em casa, assim, é uma vergonha. Mas depois, assim, na onda, tu detona. Não, eu jogo direto com a minha namorada e com agora a chapa Frajola Vida dançando Hot and Cold. É, falando sério, tipo, tem umas músicas que tem uns passos muito nada a ver, muito gay, sabe? Muito tem uns gay. Passos super demais, gay, sabe? Mas o jogo é muito divertido. Mas é que tá engraçado. Se você, tipo, fazer grupinho assim, ó, vai grupinho tal, agora e dança e você filmar assim. É muito hilário, gente. Não tem como o cara ficar sentado, não tem como o cara ficar sério. Sabe? Exigo Katy Perry no fundo desse assunto. Exigo. Eu tava jogando tô jogando um lá, detonando todos os recordes. E... Imagina a Julie Mosna detonando. I kiss a girl, né? Mas eu sou tri dançarino, todos sabem. É verdade. Quem tem vergonha de jogar as partes muito gay de Just Dance, indico Michael Jackson The Experience. Tu não se acha gay. Eu mostrei, cheguei pra minha irmã mais velha e disse: vem aqui ver eu jogar o jogo do Michael Jackson. Meu Deus, Michael Jackson tem que ser muito macho pra dançar. Cara, é muito difícil. Muito. Eu não tô falando que é difícil, é muito. Julie, difícil. Como é que quem joga Just Dance? Que nada, né? Aposto que é difícil porque vocês não sabem se soltar. Mas olha, tem um negócio assim, eu até vi vários comentários que tu pode ficar sentado, isso é certo, mexendo nos controlar os bracinhos do lado certo, que tu ganha o jogo. É, e isso que eu ia perguntar pra vocês, tipo, porque no fundo é com o emote, né? Então, sim. Tipo, como é que ele pega o movimento de perna, essas coisas? Não tem aí isso. Que tá, isso vem na tua cabeça. Porque tu vê os teus amigos dançando, tu vê. Não sei se vocês viram vídeos do como é que é o jogo, pelo menos o Alex, que tem a imagem da mulher dançando, né? Ou do personagem dançando. É tipo aquelas igual, sombras do Kinect, né? Isso. É assim, ó. Você vê, tá a tela na sua frente e aí tem o bonequinho lá que vai dançar a música e ele vai fazendo os passos, você tem que imitá-lo, então só isso. Quanto mais perfeito com o controle, né? Tu imita ele com o controle, tu vê que a mão dele tá mais vermelha porque o controle é aqui. Ele bate ponto conforme você acerta direitinho os movimentos. Isso. Só que daí ele mexe o pé pro lado, ele mexe o pé pra trás. Que tu não precisa. Tu não precisa fazer isso, mas a questão é que não tem como não fazer isso, sabe? É. Tu vê o cara dançando, tu vai dançar igual. Tu é contagiado pela música. É tipo a Billie Jean, na hora que ele faz o moonwalk. É. Tipo, tu não tem como não tentar fazer o moonwalk. Tu não precisa, tá? Porque no jogo é só tu. Mas Tu quer porque é o Michael Jackson The Experience. Claro! O jogo vem com um lança-perfume pra você entrar no clima, então, né? Dá uma fungada. Vídeo futuro do Super assim, Controlo Total jogando Just Dance. É aquele... Eu acho que eu tenho um vídeo meu dançando, hein? Eu vou ver se eu arrumo. Opa! Que tem... Vai sair pra Wii. Link no post agora. O link está no post. Bom, então esse é o meu jogo e da GG simultaneamente. É aquele jogo que... Imagina você tendo um Nintendo 64 e tendo lá um Mario Kart e um controle só, você Forever Alone. É a mesma coisa. Você ter o Just Dance só pra você não tem graça nenhuma. Você nem vai jogar, também. Agora, pega um grupo de amigos assim, ó, e obriga eles a dançar. Nossa, é muita diversão. E grava. Tem que gravar. Just Dance. É isso aí. É Just Dance. Fica a dica na mensagem, né? É, fica a mensagem do momento do jogo. E pra quem tem... Quem dança quem acha, justa. Quem acha muito gay, fica a dica do Michael Jackson, então. Que daí o Michael Jackson... E quem acha que é boiola. Chato mexer no controle, tem o Death Central aí pra mexer o corpo inteiro, né? Isso. Eu não joguei, mas tem, né? Tá aí, tá aí. Tá aí, ó. Tenho aqui do lado meu amigo aqui, dono do VHS, que passou por toda a quase cidade aqui, Frajola. Quando eu vi aquele início, me convenceu. Ah, sim. Tirei meu dinheiro do bolso e disse, me dá esse Wii aqui que eu vou pegar esse jogo aqui. Metroid Other M, esperei desde eu jovem, sem barba e sem pelo, pubianos, esperava esse jogo. A Mother Brain detonando o jogo, eu achei muito tri, todas as ideias, originalíssimo. Você precisa jogar como Just Dance, must play. Mas tem que ser um pouquinho fã de Metroid. Eu acho que se tu não for muito fã de Metroid, tu não vai se emocionar tanto. Como é que o final do jogo é foder? Ah, não. Não, não. Meu, deu problema meu DVD que veio do Japão. Todos vocês sabem, né, que sendo um nintendista a vida toda, eu ganho o Club Nintendo, que eu recebo os jogos antes que todo mundo e eu jogo. É verdade. E ele vem lá em casa, direitinho, com a assinatura do Miyamoto. E aí, Julie, mais um jogo. Beijo. E ele desenha uma beijoca. Kisses, kisses. É. E aí, o meu DVD do Metroid Other M deu um problema, né, na verdade, eu não consegui finalizar. Mas jogou bastante, né? Joguei bastante e... Explosão mental. Eu não sei porque o pessoal do Square Attack, até tava vindo o top 10, ele... Não, aquele VGA Awards do Square Attack. Falaram que ela fala demais e o jogo é meio chato por isso, eu não sei, não joguei. Mas o jogo é sobre ela, se ela não vai falar... Eu acho, a única coisa que eu acho bacana do Metroid deve ser isso, ela vai falar finalmente. Finalmente, eu também acho foda isso aí. Eu acho que não abre a boca. É, tipo, tu se sente amigo dela, tu se sente, sabe, tu ouve ela falando, é que nem vê um filme, é um negócio assim, gente, sei lá. Mas é aquilo que, tipo, pra mim é tipo Zelda, eu não consigo imaginar o Link falando. Ah, mas o Link é gay. O Link não, é um gay, é um elfo. É, o Link é gay. O Link é estranho. O problema não é a Samus abrir a boca, o problema é que parece que ela tá, tipo, diário de uma adolescente. É, autobiografia. É. Todo mundo, né? Todo mundo que jogou Metroid ao longo dos milênios sempre considerou a Samus, assim, motherfucker, sabe? Fuck master e tal. E nesse jogo, estranhamente, ela tá muito, muito reprimida, muito submissa. Tem aquela questão lá que, quando eu comecei a jogar o jogo, eu até imaginei, pô, como é que será que ela vai perder os poderes, né? Você sempre começa Metroid. Verdade. E o que acontece é que ela não perde os power-ups, os poderes dela. Ela, no decorrer do jogo, ela tá numa missão junto, eu não lembro o nome do camarada lá, mas Capitão era um antigo comandante. Capitão Rodrigo lá. Capitão Rodrigo. Pô, é conferíssimo. O Capitão Rodrigo, e ele limita a utilização dos equipamentos dela, né? Então você começa um jogo bem capado e chega a determinadas fases. Você tem lá o item lá, tá na sua cara, você não pode pegar porque o Capitão Rodrigo não liberou pra você poder usar o gancho ou deixo. O equipamento pra você pegar. Eu não deixo pegar o item. Tem que ser clichê, vai se fuder pra ganhar esse item, obrigado. Se fode aí, nerdão, depois você volta aqui. Eu sempre fiquei imaginando isso, como é que ela perde? Será que a armadura esquece, sei lá, apaga a memória? Eu pensei que ela fosse estar numa missão no início e a armadura fosse sofrer um dano, alguma coisa assim, sabe? Mas quando ele me explicou isso aí, assim... juntou tudo na minha cabeça. Sim, e aí, obviamente, ela tava em TPM e ficou daquele jeito que ela ficou no jogo, né? É isso aí. Exatamente. Não vamos esquecer que ela assim, é uma menina. O que me incomodou mais, beleza, eu relevei, ignorando a questão da história, né, que tem essa questão da Samus aí, de adolescentes, missão e tudo mais. A questão da jogabilidade, é aí que eu vejo o grande porém. Tipo, eu acho que ele ali podia ser um você joga com um emote deitado, né? Como se joga, por exemplo, o New Super Mario Bros. Wii, Paper Mario, aquele jeito deitado, Kirby da vida, esse mesmo estilo aí. Você não tem opção de, por exemplo, botar um no Chuck ou o clássico controle pra jogar, ou até mesmo o controle do GameCube. Qual que é o problema? Tudo isso tem por quê? Porque tem algumas. Você tem a opção de apontar o emote pra tela pra entrar na visão de primeira pessoa e soltar os mísseis, né? E tudo mais. E você usa isso direto no jogo. E, cara, é muito ruim. Primeiro que eu acho que jogar com emote daquele jeito é desconfortável. No Motion, querendo ou não, ele é um controle remoto e qualquer outra forma que você utiliza ele não é, assim, agradável para as mãos grandes das pessoas. E toda hora que você aponta para a tela, você não tem como mexer a Samus, ela fica parada, entendeu? Então, quer dizer, seria totalmente plausível você ter, por exemplo, tá jogando aí com o Class Controller, você aperta um botão na moda em primeira pessoa e você usa o direcional para poder mirar, entendeu? Eu acho que foi desculpa esfarrapada o pessoal descartar a opção também desses controles. Seria uma coisa muito simples de fazer. Tem um cachorro aí latindo. E não colocaram no é Chuck. Fox. Não colocaram no Chuck porque ia ficar parecido com o Prime, né? Eu vi as historinhas. Ó, mas eu não me incomodei diferente com isso, assim. Principalmente a função do Classic Controller, eu achei que ia ficar estranho, né? Só direcional, dois botãozinhos. Mas não me incomodei, assim. Adaptei legal. Assim. Ah, mas Alex, vai dizer que tu não gostou de ver ela várias vezes de colante azul. De colante azul, eles exploram a sensualidade da Samus o tempo inteiro, né? Samus, minha loira. É verdade. Colante. Ela é a loira mais motherfucker dos games. Mentira, tem Aya. Tem Aya, né? Eu ia falar, tua Aya. Parem de falar desse jogo. Imagina filme de lésbica, Samus com a Reaper. Um sustenido aqui. Você tem que ser meio que um pouquinho fã de Metroid pra se emocionar tanto assim. Eu acho que isso é um jogo pra fã que une toda a história dela, sabe? Isso, tu pode ter jogado só o Super Metroid, tu já vai curtir. Mas se tu... Não precisa ser que nem eu, que jogar fora tudo ali, mas... Porque assim, se tu quiser saber toda a história do Metroid, tu tem que jogar muito jogo e não vai entender nada. Mas assim, ele é tipo... Ele é o Game Zero, assim, ou não? Tem não, é no meio? Não, eu acho que ele é depois do Super Metroid. Depois do Metroid. Diretaço depois do Super Metroid. E antes do Fusion. É no meio? Nossa. No meio. O Fusion é o último, mas né? Conta sim, muita coisa dela. Conta da criação, de como ela virou, dela rebelde. Os Primes entram nisso aí também? Os Primes são antes do Super Metroid, né, Julie? Não, são antes do Metroid Zero. Não. Porra, nossa. A mitologia de Metroid é algo que ainda quero entender muito, assim. Eu acho que é entre o 1 e o 2. Metroid Wikia. Eu sei que o 2 é super importante e só tem pra NES. Isso é... Não, é verdade. Só tem pra Game Boy. Só porque é só... Game Boy Black. É, isso aí. É o Black? Amigos... Procura até hoje a versão remake do Metroid 2, se souberem, me avisem. Então é Must Play Metroid Other M. Então, o The Last One, que eu separei aqui, foi um jogo que, despretensioso, tipo, eu praticamente não conheci o jogo, teve alguns anúncios dele em vídeos aí na internet, acho que nem lembro se ele foi citado na E3 e tal, acho que do ano retrasado, inclusive, mas que é Enslaved, velho, que é o joguinho do Goku futurista. Bom jogo, não muito hipado. Não é muito hipado, tipo, é um bom jogo de plataforma, por assim dizer, né? Ele tem uma jogabilidade que lembra muito Uncharted, só que nesse caso você tem só combates melee, né? Você não tem... Você tem até algumas opções de tiro lá, utilizando o seu bastão mágico, mas basicamente é... porradinha mesmo. E o jogo, tipo assim, graficamente ele é muito bom, sabe? A expressão facial, assim, dos personagens impressiona absurdamente. Uncharted! É a mesma galera que fez o Heavenly Sword, né? Inclusive, você joga com o Monkey, né? Que é o personagem lá. Ele é baseado naquela história chinesa lá. Aquela lenda chinesa lá. Lenda chinesa, né? Tanto que o personagem tem aquele rabo lá, que não é rabo, né? É aquele... Ele tem uma faixa amarrada na cintura que dá... lembra o rabo. Rabo. Né? Até a primeira vez que eu vi, eu pensei, cara, o cara tem um rabo, assim. Daí eu olhei direito, não é. Ah, sim. Tem um bastão, né? E ele, inclusive, tem aquele disquinho que levou. Que lembra a nuvenzinha, né, velho? Tem a nuvem voadora lá. Nossa, que utiliza. Pra mim, Rei Macaco é a Sonson do Marvel vs. Capcom 2. Que o jogo Sonson também é baseado nessa lenda. É a mesma coisa. Esse jogo aí já teve jogo de ser pra tudo. Tinha um RPG tático pro Super Nintendo, chamava Suikoden. Tem anime, tem um monte de coisa baseado nessa história chinesa. E aquele filme trouxe do Jet Li, gente. Deixa lá, não importa o que aconteça. Esse jogo, eu acho o cenário do jogo me impressiona, as cores do cenário, porque normalmente coisa apocalíptica, assim, é tudo meio cinza, chove, escuro. Esse não, esse é bonito. É bonito, assim, isso, ele é florido. Né? O jogo é baseado no futuro, né, tipo assim, pós-apocalipse, né, onde foi dominado pelas máquinas, basicamente, que elas ficam coletando, né, os humanos sobreviventes e escravizando eles, né. Sim. Então você já começa o jogo numa nave que fica carregando escravos, né? E você joga basicamente com um personagem que chama o Monkey, né? Justamente o macaquinho da história, né? Aí o que que rola? Você tem alguma avaria na nave, né? Você consegue escapar da cápsula que você tá preso. A nave tá caindo, então você tenta procurar alguns daqueles pods de fuga, né? E nesse meio tempo ele fica seguindo uma humana que tá lá, que chama Trip, que é quem vai te acompanhar na jornada toda. É, quando você escapa da nave, né, você escapa pendurado pelo lado de fora do pod que ela tem, que é o último pod que sobrou. Quando eles caem no chão lá, o Monk fica desacordado, e nisso a Trip coloca uma bandana, né, um capacete na cabeça dele, que é o que as máquinas utilizavam para escravizar as pessoas, que lançam uns coleira. Uns determinados toques. Coleira, basicamente. Né? Vida real feelings. Vida real feelings. E o objetivo do jogo basicamente é isso. Ela obriga o Monk a levar ela com segurança para a vila onde ela mora. E ela faz alguns ajustes lá na bandana, de modo que se ela morrer, ela vai lançar uma descarga de choque letal lá e vai matar o Monk também. Então, aí que teve um pessoal que ficou meio receoso, porque se ia ser um jogo de... Ah, você tem que sempre ficar tomando conta da menininha o tempo inteiro, como se fosse um Ico da vida. Você não precisa deixar isso. Na verdade, não é bem assim, né? Ela se safa muito bem, ela acaba que ela te ajuda mais do que você ajuda ela. O jogo tem algumas partes de stealth, que ela utiliza um holograma no canto da tela para chamar a atenção das máquinas. Você vai dar a volta no cenário, pra poder matar os inimigos e tal. E os personagens são muito carismáticos. Além desses dois, tem um outro personagem mais pra frente que entra na sua turma, que é o Pig, que é um cara meio porco lá. Ó, já dá pra montar Star Fox aí. Dragon Ball. Já dá pra montar Star Fox, falta só uma águia e um coelho. Tá, e Alex, esse jogo é muito longo ou aquele tempo padrão de jogo de ação, assim, 10, 12 horas? Ah, tem padrão, tipo, 10, 12 horas você termina aí. Ele tem alguns extras pra fazer também, tem upgrades, power-ups e tudo. E tem um plot twist maluquérrimo, assim, no final, frase, no final do jogo, que é de explodir cabeças. É mesmo? Ó, oh, legal. Explodiu muito mais sua cabeça do que o final do Third Birthday. Chega! Se eu falar, eu serei morto. Próximo! Foi um jogo bom de plataforma, Fraga. Ele tem, como ele é muito focado em plataformas, tem que ficar escalando várias estruturas pra poder avançar no cenário. Ele se caracteriza por... Principal peça total, Phoenix Frag, só que ele é muito fácil nesse sentido, porque primeiro que tudo, o ponto que você tem aqui no cenário fica marcado piscando com uma corzinha, estilo Uncharted mesmo, né? Isso estraga. E seu personagem não cai, cara. Tipo assim, poucas vão ser as vezes que você pode cair de uma plataforma por um motivo qualquer. Frag, basicamente, se você tá numa plataforma e tá na beirada, por exemplo, se você força o direcional pra lá, ele não cai. Entendeu? Ele fica na beirada e não cai. Você tem que apertar o botão, o pulo é meio que direcionado automático. É um jogo muito fácil de jogar. Não tem desafio assim, não, sabe? Por isso, mas ele vale pela parte técônica, sabe? A parte sonora, gráfico, a história bacana, o carisma dos personagens. E, plus, é um jogo que não é muito ripado, né? Como já falaram aí. Não é de saiu assim meio nas escuras e tem que jogar bem. Tem que virar no difícil, eu acho. Esse tipo de jogo, tipo Uncharted, tem que jogar no difícil, sabe? Senão... Joga muito difícil. Tem demo na live na PSN, quem quiser experimentar. Bacana. O demo é justamente o começo do jogo. Experimentei, muito bom. Eu e Kies jogamos e gostamos. É bacana, bacana. Bom, vou encerrar então nos must play com o Lanzoni fazendo a música. Vai, Lanzoni. Só pé parari, só pé parari, só pé parari, só pé parari. Agora é original. Agora é original, por favor, né? Na abertura do jogo, tu já chora. Pra mim, já cumpriu tudo o que disse. Ele só não ganha 10 porque não foi o Kojima que fez, porque eu acho que eu ia dar 10 pra ele. Ah, gente, é God of War. Eu me empolguei muito mais jogando a demo do que o jogo full. Sério? Eu joguei e gostei do jogo como um todo. Não, o jogo não é ruim, mas sei lá, eu achei os gráficos ainda mais bonitos na demo, tá? Baioneta? É, joga baioneta! Tá louco! God of War! É fraco, baioneta é bom! Eu curto God of War, hein? Não quero saber. É jogo de homem. Não quero saber. Beijo. Não é jogo do ano. É verdade. Desculpa, GG. Por isso eu vou te respeitar. GG gosta da bundinha da Bayonetta. Alex, se tu gostou mais de Bayonetta, te bano do mundo. Não, eu gostei de Bayonetta, mas olha o fone superior. Gostei mais de Bayonetta. E aí? Vai parar? Ah, é que eu... Algum problema? Bayonetta mostra bunda, Kratos não mostra bunda. Não, olha só. Tá, o jogo é muito foda, sim. O Kratos é o... O personagem do Kratos é o melhor gráfico que eu já vi até agora. Ele, assim, ele é perfeito. Ah. Lindo. Forte. Homem, vem me buscar, Kratos. Ai, gente, eu achei os gráficos da demo mais bonitos. No jogo, sei lá, eu senti meio plastificado, o sangue meio groselha, sei lá, muito estranho. Mas o jogo é bom, é bom. O silêncio toma conta. O pessoal tá indignado com isso. Acabou o cast, tchau! Tchau. Bom, o jogo assim é. Tem que colocar um balde embaixo da TV porque pinga muito o sangue. É. O jogo é carniceiro pra caramba mesmo. É sangrento pra caramba, tu mata cada deus que tu não acredita no que ele faz com eles. Isso eu quero ver, tipo, quero jogar. Tem chefes no meio que não são os deuses do Olimpo, assim, que se batalhas muito épicas. Eu não vou falar senão que eles me matam aqui. Assim, lesbians. O jogo é violento, sangue, porrada, peito balançando. Meu Deus, eu quero mais o quê? Eu terminei o jogo, saí quebrando tudo na rua. Saí batendo nas pessoas, assim, sabe? Tava... Sendo que no final do jogo, o meu pai tava acompanhando o final do jogo comigo, porque ele vai jogar também, tava vendo como jogar, ele jogou 1 e 2 também. E eu bati tanto, que a tela ficou toda vermelha, quem jogou, sabe? E eu fiquei batendo, e o meu pai disse, acho que travou o jogo, não sei. Aí eu parei de bater, e aí ele disse, tá. Zeus, agora chega, eu digo. Meu Deus, se eu quisesse ficar até amanhã batendo nele, eu ficava. Tu desconta toda a tua raiva que tu teve na série, nesse filho da puta. Coisa que nenhum jogo tem que tu tem vontade de fazer. Revolver o seu auto, também tive vontade de fazer isso nele. Mas ou é muito a foder. Foi o chefe, o último boss, assim, que eu mais tive, sabe? Que eu mais descontei minha raiva, assim. Até o estresse do jogo inteiro, assim. Tipo, pô, conta em tudo. É muito foda. Pô, aquele Zeus é um velho grotesco arrogante. Tem raiva dele desde o do 2, sabe? Tu tem muita raiva dele. Porque ele é muito pau. É o chefe da vida. É, mas aí tu desconta no chefe depois. Tá, assim, o puzzles... Eu acho que o primeiro tinha os puzzles mais divertidos, o 2 menos, e o 3... O 3 é que o 3 é partido pra vingança, O 3 é porrada, sabe? Não, o 3 é puzzle. Puzzle praticamente... inexistente, assim, muito fácil. É, e os que tem é pra dizer que tem, porque não. Ah, é técnica da música lá, que é um pouquinho chato pra resolver, vocês lembram? Tem que sim, acertar. Sim. Aquilo ali é meio chatinho. Do órgão lá, mas acho que é só esse mesmo, é mais chato. Não, e ele não é nem... O desafio mesmo, o desafio do jogo mesmo tá, tipo, nas batalhas. É, mesmo. Caçar eles, né? Aquela batalha lá no Tartaro, que eu não vou falar com quem que é, tá louco, é muito emocionante. Meia hora só lutando com o louco. Tá, enfim, meu jogo Deus. Aí... Quem jogou sabe do que eu tô falando, quem não jogou vai jogar um dia, porque eu duvido que quem não joga esse jogo. É. E quem não jogou, Kratos vai buscar. Ó, Smash Button, só diga isso. É, isso aí, velho. O final tem um cliffhanger, gente. É verdade. Mas isso aí vai, eu não sei. Eu só falo uma coisa sobre God of War, poder do coração marcou presença. Ah, é. Joguem e confiram o poder do coração em God of War. O poder do coração é tudo. Olha, se tiver poder da amizade, não jogarei. Não, Kratos não é amigo de ninguém, né? Kratos de Jerônimo. Ele não é amigo de ninguém. Isso aí. É um must play, Então a galera concordou em um jogo, pelo menos. Ali, viu, Gigi? Parabéns. Gigi começou falando mal, dizendo que gostava das nádegas da Bayonetta, não sei o quê. Pera aí, já... Não, mas peraí. É assim. Eu prefiro porque a jogabilidade da Bayonetta é mais leve. É gostoso de jogar. Tipo, você não quer mais parar depois que joga. Já o God of War 3, não. Tipo, eu jogando, eu senti queda de frame rate e tal. Eu senti, sabe, muito artificial os gráficos, né, em alguns momentos. Então isso me fez meio, sei lá, não gostei disso. É que eu acho que é que o God of War 3, como o Gran Turismo 5... Tem muito hype, tu espera que seja o jogo perfeito, aquela coisa feita pros deuses, e não é, saca? É um jogo feito, não é perfeito. Eu joguei o demo e, meu Deus do céu, minha cabeça explodiu, assim, era o jogo do ano pra mim. Tu tava com tu tava com hype muito imenso, tu deve ter jogado tanto demo que quando tu for jogar o jogo mesmo, aquilo já... Acho exatamente. Foi... Tipo, por isso que eu tenho essa sensação de que eu achei os gráficos da demo melhores do que o do jogo, sabe? Você ainda tava no hype ainda. Pode ser? Tava vivendo a emoção do hype. Pra terminar o cast, a gente vai, tipo, tem alguma coisa que vocês querem falar que não jogaram, queriam ter jogado esse ano? Eu tenho vários, eu queria falar que eu quero jogar. Se não, vamos citar sobre o jogo, sim. Eu queria jogar muito Fable 3. Eu tenho. Bayonetta! De novo. Mass Effect 2. Ouviu? Jogo de robô macho. Quero Mass jogar Dead, Effect não. do... Jogo de robô macho. Power Rangers The Fighting. Eu quero citar um jogo aqui muito bom. Deixei Fuka abismado, deixei Six abismado. Saiu 2010. Valeu 100 pila. É da Nintendo? Sim. Valeu 100 pila que eu gastei no meu Wii, Fragile Dreams. Esse eu jogo eu tenho que... Quero ver também. Mas cara, esse jogo é de 2007, 2008. Não é tão velho. Saiu em 2010. Ah, obrigado. Jogar o Donkey Kong Country. Esse a gente fez um cast especial. Esse é muito bom. Amor. Donkey Kong Country Returns, por favor, né? Que vamos ver se o... Alex, tu conhece esse Fragile Dreams aí? Não, cara, não conheço. Nunca ouvi falar. Fragile Dreams... Pra Wii, RPG, J, RPG na veia, imersão total, acabo de jogar, fico com medo. Valeu. Dá uma procurada, valeu. Mas eu quero, eu até pedi pro Alex esses dias que eu vi ele jogando Xenoblade, quero muito jogar, mas só tem japonês e não dá. Tá, mas só tem japonês, né? Eu só experimentei também, infelizmente não saiu nada ainda. Não saiu a versão uncut dele, undub lá. Não, isso demora, porque é um jogo comprido. Eu tô com medo na Play, esse é um cara que tá jogando, disse que tá muito bom o jogo. 40 horas já passaram e ele não fez sidequests. Meu Deus. Acho que vai às 80, assim, porque ele passou de um titã. Aqui, ó. Mais um must play pros old schools aqui, ó. Pac-Man Campeon Edition. Uhul! Novo Pac-Man, hein? É bom, é, Pac-Man mais LSD igual a esse jogo. Não, mas o novo, cara, é muito sincero. Dorgas, riar. Falta cachorro. Jogar o Mass Effect 2. Eu ainda vou fazer o Rodrigo jogar Super Meat Boy. Sim. Tem que jogar. Quero jogar. O Homem Ninja de Dark Descent também quero jogar bastante. Bom. Gran Turismo 5! Não! Não! Chega! Sim, muito bom! Parasite Eve 3, chega! Não faz! Por suíte! É a prova que tem muito jogo em 2010 que fez muito gente gastar dinheiro e muita gente não jogou, só o Alex jogou todos. Castlevania Lords of Shadow! Saiu joguei Castlevania. Fala. É bacana, velho. Eu gostei de Castlevania, é bom. Quero acreditar. Eu curti também. Tem o nome de quem no meio? Eu joguei no Xbox, é um negócio escroto no Xbox, que o jogo ele tem... Você pode fazer alguns backtracks, né? Voltar em algumas fases, pegar os itens novos. E no Xbox são dois DVDs. Aí se você voltar nas fases iniciais, tem que ficar trocando de DVD toda hora. Dizem que o final do Lords of Shadow faz você explodir a cabeça. Kojima, é, né? Igual Third Birthday, né? É. De novo? Cara, eu vou acabar com esse cast agora. É maluco. Então tá, gurizada, esse foi nosso cast de Must Plays 2010. Muito jogo bom, muito jogo feliz, muito jogo alegre. Todo mundo feliz com esse ano ótimo dos pros games. Os Lightning, um beijo. E com nossos convidados especiais, muito obrigado pela presença, Alex. Muito obrigado pela presença, GG. Cara, foi um prazer. Foi um prazer. Me sumonem mais vezes. Com certeza, não sei, com certeza. Eu aparecerei com sombra de borboleta, só pro Lando. Bom, não vou falar nada. Ele fica muito idiota. Vou te atropelar com o Nissan do Gran Turismo. Um beijo. Melhor... Um beijo, GG. Melhor xingamento da internet.